viciado. Me dice, baby, sueno interesado. Si quieres, ven y quédate otro round. A mí me gusta cuando baja downtown. Le pido que se quede ahí viciado. Me dice, baby, sueno interesado. Si quieres, ven y quédate otro round. É a CNC 97, no Jack Tomorrow. Mais uma novidade na programação. Anitta e J Balvin com Downtown. Também Pink, What About Us. Exxon Grosso com Modern No na sequência, Estádio 97. Night Sessions. DJs mixando. House Music de conceito. Depois do Estádio 97. No ar, mais um Night Sessions. O melhor da House Music pra você. Night Sessions. A energia que te move. À noite. Energia 97. Jonas Blue. Hey, what's up? This is Jonas Blue. 5 de janeiro. Na áudio. Ó, só que promoção bacana que a Audio Club traz pra você neste Natal. Promoção dose dupla, hein? Na compra de um ingresso pro Jonas Blue, que estará na áudio em 5 de janeiro. Você ganha um ingresso pro Kungs, que vai estar em fevereiro, também na Audio Club. Entendeu? Fácil, né? Acesse aí ticket360.com.br e ao comprar ingresso pro Jonas Blue, você ganha outro pro Kungs. Essa promoção é por tempo limitado, então acesse aí ticket360.com.br e adquira logo o seu, hein? No Natal, a nossa velhinha vai se vestir de Mamãe Noel. E distribuir muitos presentes no Energia na Veia. Fique ligado na programação das 7 às 10 da manhã. E quando você ouvir essa vinheta, no ar, promoção clássicos de Natal do Energia na Veia. Ligue agora, 32847097. Ligue imediatamente, 32847097. O primeiro a entrar no ar e acertar a última música que tocou, ganha um videogame clássico. São muitos Ataris, versão flashback, Master System e Mega Drives. Promoção clássicos de Natal do Energia na Veia. É o passado de presente pra você. São Paulo tem mais de 8 milhões de veículos. Com todo este movimento, o asfalto sofre desgastes. Mas agora São Paulo tem a maior ação de asfaltamento dos últimos anos. A Prefeitura está trabalhando dia e noite no programa Asfalto Novo. Pela primeira vez, o dinheiro arrecadado com as multas de trânsito é investido para renovar o asfalto da cidade. E não para por aí. Ainda tem muito asfalto pela frente. Prefeitura de São Paulo. Trabalho, trabalho e trabalho. Com o Submarino Viagens, você é o rei do show em Vegas. A cada compra realizada no site, você concorre a uma viagem para Las Vegas com experiências exclusivas. Hospedagem em hotel de luxo, jantar preparado por um chefe Michelin, show lendário e muito mais. No Submarino Viagens, você encontra mais de 750 companhias aéreas, 200 mil hotéis ao redor do mundo, além de diversas opções de pacotes, aluguel de carro e seguro viagem. Garanta já sua trip e concorra à experiência mais incrível da sua vida. E não deixe de assistir ao filme O Rei do Show, em dezembro, nos cinemas. Acesse já submarinoviagens.com.br e consulte o regulamento. Ouviu novidade? Ouviu Energia 97? Apita o juiz, vai começar a partida. Avançou pra geladeira, pegou uma gelada, preparou. Que beleza de abertura. Agora falta o Mendorato, o craque da Santa Helena. Olhou pra lá, olhou pra cá, partiu pro ataque, ficou gado. Correu pra pegar o amendoim, olhou no armário, abriu, puxou o Mendorato. É dourado, é crocante, vai fora da boca e é gol! Aço de sabor! Mendorato, seu parceiro do futebol, o produto da Santa Helena, o melhor do amendoim. Minha nossa, eu não acredito. Atacar! Talvez eu precise escapar. Ai, meu Deus! The Grand Tour. Melhor que ouvir é ver. Confira a segunda temporada do The Grand Tour no Amazon Prime Video. Quem é fã de carro e velocidade vai adorar. Quem é fã de uma boa série e boas risadas, também. Aproveite nosso teste grátis e assista. Acesse primevideo.com. Quarta-feira, dia de clássico. A estrela do time é o Big Mac. O sanduíche sai por R$8. É pedir e comer pro abraço. McDonald's, todos os dias um clássico por R$8 cada. Aproveite! Siga a Energia no Insta. Instagram.com/Energia97FM. Demais! Abri o Buscapé pra comprar um celular. Achei equipamento que era de encontrar. Geladeira, helicóptero, iPad também tem. Jogo, kimono, luminária, móveis, um navio também. Óculos escuro, prato, quadro pra enfeitar. Tudo aqui no Buscapé é mais fácil de encontrar. Tem um Buscapé, tanta coisa pra comprar. Que parei na letra R pro refrão que vai chegar. De A a Z, tudo que você quiser. você comprar melhor, dá um Busca Busca Pé. Novo Busca Pé. Acesse buscapé.com.br ou baixe o aplicativo grátis. Eu sou aposentado. Com a reforma da Previdência, o meu benefício vai mudar? Não, a reforma não muda nada pra você. E eu que já posso aposentar, mas ainda quero trabalhar. Aposento logo? Não precisa não. Você também tem direito adquirido, mesmo se aposentando depois. E quem trabalha há muitos anos, mas ainda não pode se aposentar? Não se preocupe, as regras de transição são para os próximos 20 anos. Quanto mais perto você estiver de se aposentar, menos vai ser afetado. Reforma da Previdência. Contra os privilégios. A favor da igualdade. Governo Federal. Ordem e Progresso. Único Camarotes Corporativos. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11-3078-2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Right now, non-stop hit music. Energia 97. Hora do rush, e você presa aqui no seu carro. 5:30 da tarde com trânsito no carro. Então liga logo o rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia com estádio 97. Se liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora está de novo, vem com já tá no ar. Começando a edição do Estádio 97 na Energia 97, em nome de clássico do dia, McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada quinta-feira. É dia de cheddar McMelt amanhã, quarteirão por apenas R$8. Aproveite! Também em nome de Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode, beba com moderação. E também em nome de Amendoim Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol, tá no ar o Estádio 97. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Domênico. Que tarde, hein? E aí? Boa tarde. E aí, mano? Maravilhoso. Tudo bem, gente? Boa tarde. E aí, mano? E aí? Tudo bem? Tranquilo, né? Salve. Ô, seu Bento. Ô, né? Seu Bento. Tô. Um vinhetinho e tudo, hein, seu Bento? Muito obrigado. Praia de verão é bom, me lembra a minha cidade lá no interior. Verdade. É? Lá em Pardalzinho. Lá. Pardalzinho? Pardalzinho. O que você fazia nessa tá hora, assim, seu Bento, essa hora aqui? Eu acordo 3:30 pra vir pra cá. Essa tá hora aqui, 5:38 da tarde, você fazia o que lá nessa hora? É, jantando. Já janta agora? Janta agora. Aí eu vou dormir umas 7:30. E acorda? Caraca. 4:13. 4:13. 4:20, boa. 4:20? 4:20, é o horário. E às 3 o galo. E às 3 o galo começa, hein, seu Beto? 4:30 da manhã já tá tomando aquele cafezinho, quadro. Não, ainda tô no 4:20. É 4:30 nós estamos no café. Toma um cafezinho. Às 3 o galo vai pra cima do telhado e olha. Exato. E larga a goela, velho. Vamos lá, não é possível tô vendo essa notícia. O que foi, seu Beto? Logo cedo. Fechou. Tem notícia? Zé Fontinha. Tem notícia? Ah, então começa com nós, vamos lá. Palmeiras! O que aconteceu, seu Bento? Alô, conta pra mim. Pra é, eu cara, acho que pra já... Quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Calma! É, eu também ia fazer essa pergunta, mas... O que aconteceu, seu Bento? Pra quê trazer o Everton? Tá quase certo. Bento, o goleiro já tá certo, para de se iludir. Mano, não dá, velho, não dá, mas não, pra que esse cara, mano? Já fecharam o contrato com esse cara aí, Bento, só falta oficializar quando vem, mas que ele virar, ele virar. Oh, Puta, eu não sei, cara, mas que todo coisa, jogo mas pra que cara, fazer o cara isso? Dá uma rateada, todo jogo. Rubra, mas pra que trazer esse cara? Ah, louco, viu? Se alguém do Palmeiras quiser entrar no ar, eu faço questão de fazer essa pergunta ao vivo. Rubra, eu queria que me dessem o porquê. Leiloca, liga pra Leiloca. Me dessem o porquê. Foi. Pior que não tá vendo. Não, a Leila não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com a Leila. Quero saber, o seu Matos, deve ser o Matos que tá com a gente. Deixa eu te falar um negócio. Matos, pra que contratar o Everton, seu Matos? Até pra vocês ficarem tranquilos aqui no pé. Tranquilo não, para não citar mais esse assunto. Essas contratações, nada tem a ver com a Leila ainda. Nada, nenhuma. Eu não contratar nada, ela gente. Só, olha, vocês têm que... Olha aqui. Não, vocês têm que entender uma coisa. Não tem o quais. Agora aqui, o Palmeiras está com recursos Entendam uma coisa. Por a última vez eu vou falar aqui, já falei. Os senhores não acreditaram em mim porque fica fazendo a pergunta, é porque não acreditou. Quando faz a pergunta da Leiloca, porque a Leiloca... Não sei, é porque vocês não acreditaram no que eu falei. O Palmeiras não depende do dinheiro dela para sobreviver. O Palmeiras tem dinheiro suficiente. Sim. Parece que é 20% ou 25% de tudo que é da camisa aí. Gente, não vai nessa. Vocês estão entrando na onda aí. Então, ele deve chegar amanhã, viu, Domênico? Fazer exames médicos. Você tá de brincadeira. Vai lá, Vieira, ô Vilela. Encontra ele lá, vê se não tem frieira, nada. Pra passar no exame médico. Podia encontrar alguma coisa, reprovar, hein? Né? Porra, podia, hein? E segundo informações, né, como você disse no começo da semana... Essa aqui já é mais animadora, essa aqui, né? Essa é boa. O Scarpa tá eu tinha certeza. Tá perto do acerto também. Eu tinha quase que certeza que viria. Tá perto do acerto. Então é isso aí, que o cara que me falou, ele não erra. Não. Não. Quando eu falei pra vocês aí, pode cavar, crava que vem. E outra, o Palmeiras tem aí uma coisa que poucas agremiações têm, né? Que é a troca da moeda com jogadores... Que os mas outros o Domênico, times não tem, né? Né, mano? A questão que poderia pegar pro Palmeiras aí não é o fato do Palmeiras ter interesse no Scarpa. Era do jogador que tava no Palmeiras aí que poderia ir pro Fluminense aceitar a proposta. Exato. Porque esse era o maior empecilho, né? E inclusive não fecharam antes justamente pelo convencimento que o pessoal tava tentando aí impor pros jogadores que teriam que ir pro Fluminense. Porque é difícil, né, Domênico? Imagina a situação do cara. Tá num clube aí como o Palmeiras que paga em dia, é um clube que vai brigar por alguma coisa. Se o cara tiver qualquer, mesmo que seja a mínima, a chance de entrar em campo, o cara prefere ficar no Palmeiras do que ir pro Fluminense. Sim. Nossa, você não tem a dúvida. Tem a dúvida. O Roger Guedes tanto que a pedida totalmente... inicial, Domênico, do Abel, que o Palmeiras aí já foi lá e já deu uma paulada e falou, não, esses dois aí não vão, ele queria o Luan zagueiro e o Guerra. Esses dois aí eles jogam com frequência. Malandro, e eles estão em campo. É, vai ser os caras que jogaram um pouco, né? Aí, eu passo também cara aí. Não quis ir. Parece que o Guedes era um, né? É, Roger Guedes. E o Roger Guedes, parece que o Roger Guedes tava meio assim, não queria ir e tal. Foi isso que pegou. Então, sei, é isso aí. Então, o Roger Guedes, também. Né? Exatamente esse problema aí que o Mano falou. O cara tá jogando aqui, o cara mora em Alphaville, né? Tá de boa, né? Precisa ver se ele vai que recebe em dia, tudo certinho. Precisa ver se... Apesar que metade da grana o Palmeiras vai pagar, né? Porque os caras ganham bem, os caras aí do Palmeiras, né, Domingo? É. Bom, vamos aguardar, mas tá aí, ó. Então, Everton é contratado, o próximo deve ser a tudo indica, o Gustavo Scarpa. E é isso aí, Domênico. Tá certo, seu Bento. Boa. Então tá certo. Vamos lá, qual o próximo? Vamos falar com o Mano agora, com o Corinthians. Vamos lá, o Coringão, né, só antes vamos do lá. Corinthians, só um minuto. Mano, só rapidinho. Porque o estranho no Ninho chegou, é o Marcelo Beccarini. Aí ficou complicado eu falar seu nome aqui, Como é que é? Casaquevicius, é isso? Acertei? Não. Pertinho do microfone. Mas é bem pertinho, bem pertinho. Acertou, é isso mesmo. É uma honra estar aqui com vocês. Você tem 52 anos, analista de teste, mora no Parque São Domingos, não é isso? Torce pro Palmeiras e você foi no sorteio do quarto leilão, não é isso? Sim, como é que foi? Você fez doação de 24 bonecas. Exato. Boa, é isso, né? Legal. E aí o RG começou a mexer lá no saco. Bem pertinho no microfone, tá? Começou a mexer no saco. Eu que tirei mexeu você, no saco. O RG? E aí eu comecei a sentir vibrações. Entendi. Eu falei, tem alguma coisa aí, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, só porque... O saco era meu, hein? Eu mexi no meu saco e ele apareceu, velho. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, Marcelo. Claro. Tem dois jogadores que o seu Bento acabou de falar. O primeiro, eu queria saber da sua opinião, do goleiro Everton. Péssima contratação. Tá aqui, filho. Não aprovo. Nós temos dois bons goleiros, não justifica. Então, eu tenho essa mesma opinião. Essa semana até foi comentado isso, né? Que o Everton é melhor que o... É pior que tal goleiro, né? Só faltou falar, não, ele é melhor que o Muralha. do resto. Só isso. É verdade. Pior que ele é melhor que só que o Muralha. É. Talvez se a gente. Não sei se ele é melhor do que aquele que jogou ontem o César do Flamengo. Não sei se é melhor. Não sei. Aproveitando o gancho aqui do estranho, nós estamos conseguindo também um milagre de emprestar o Eric pro Atlético Mineiro. É, isso aí já é bom. Deus é bom. Seja louvado. É. É. O Arouca já foi e foi, vai o Eric também, né? Vai o Eric. Pô, mas assim, não vai vir ninguém. E o Scarpa é bom, né, Marcelo? Ah, esse... Scarpa, dispensa comentário. Confesso, né, que eu não acompanho assim, mesmo porque eu escuto... A minha fonte de informação é aqui, né? Que legal. Bom, tirando... Então você é influenciado pelo Domênico Gatto, então, sim, é isso que você está querendo dizer. Tirando Mota, que eu acho que não é ponto de referência. Nossa, que deitado, hein? Paulado. Desculpa, Mota, vim aqui nos zoar com você. É que nem sei na Disney, não andar nos brinquedos. Pois é. E o Lucas certo. Lima, Marcelão, o que você achou? E o Lucas Lima? Pô, só pergunta, eu pensei que eu me senti em casa, mas longe disso. É difícil, né? Só pedrada, né? Não, eu não aprovo também. Não contrataria também. Não, porque vem um pacote, né? Eu acho que o Lucas... Sabe jogar bola? Sabe. Mas até quando e quando quer, né? É, sabe por quê, ô Marcelo? Sabe que a gente... Muita gente fala, o cara é bom, vocês estão reclamando, o cara é bom. Não é isso. Quando você contrata um jogador, você contrata por tudo. Vem um pacote completo. O que ele fez com o Santos, não se faz com ninguém. Verdade. E o que ele fez com o Santos, ele pode fazer no Palmeiras, e amanhã sai do Palmeiras escorraçado e vai para outro time e vai fazer igual. Então, a gente... Eu não aprovo. Não aprovo o que foi feito no Santos. Mas fala, mas no Santos que se dane, né? Porque no pimenta nos olhos do outro é fresco. Mas tá agora no nosso time. A pimenta chegou agora, e aí? E tem uma RG? Então, assim, o que você não quer, que... Você vê lá, aconteceu no outro clube, não queira pro seu, cara. Entendeu? E não tem mais uma coisa que eu acho que é... Fazer negócio com o pai do Neymar, eu não sei se isso é muito legal. Né? Eu acho que ele não saiu pela porta da frente do Santos... no Barcelona, talvez não tenha uma posição de falar assim, não, ele saiu de lá como deveria, né? Certo. Então é um ponto que eu fico preocupado, né? Como torcedor, né? Legal, obrigado, Marcelo, fica à vontade, você é o estranho nisso, você vai participar aqui como se fosse um integrante normal, tá bom? Eu espero que tenha dor de barriga. Então vamos lá, segue. Que isso? Scream for me, Corinthians. Vamos lá. E aí, Bento? Vamos lá. Tá em paz aí o Rio, mano, depois de ontem? É, tá, velho. O bicho pegou aí, mano. O bicho pegou aqui, esquentou um pouco a chapa, mano. Boa. Mas faz parte, né? Esse negócio dos caras falando, mas pô, Maracanã, inúmeras pessoas invadiram. Dei a impressão que só ontem aconteceu isso, né? Quase não acontece isso no Maracanã. Mas aconteceu muita coisa na rua, né, mano? Virou terra de ninguém isso aí. Não, mano. Mas ô Mota, pra falar a verdade, todos os clássicos no Rio de Janeiro, quando envolve finais aí de campeonatos cariocas aí, quando o Maracanã tá lotado, esse tipo de incidente acontece com frequência. É que ontem foi noticiado talvez com um pouco mais de intensidade, porque já tinham criado todo um clima hostil, aquele negócio da invasão do hotel, a tentativa de invasão, os fogos atirados na fachada, enfim. Então meio que deram uma aumentada na parada, mas para quem está acostumado aqui com os clássicos do Rio de Janeiro, esse tipo de situação sempre acontece. Quando quebrou o pau lá, por exemplo, em São Januário, que a torcida do Vasco brigou aí entre eles dentro da arquibancada, e a torcida do Flamengo estava num canto lá espremida também, que até depois acabou com a punição, o Vasco perdeu inúmeros mandos aqui dentro do estádio de São Januário. Esse tipo de situação sempre ocorre, mano. Outro dia lá mataram um torcedor aí também com espeto de churrasco. Então, em determinados momentos aí eles acabam noticiando mais, e em determinados momentos eles acabam noticiando menos. Ontem, com relação a esse jogo, aí tava na cara que ia acontecer aí, tipo, quebra-quebra, inúmeros torcedores aí prometendo invadir o Maracanã porque os caras não tinham ingresso. Faltou também, talvez, fazer uma barricada um pouco mais distante dos portões ali do Maracanã. Paulo, né, mano? Em São Paulo faz, não entra no estádio. Então, Motinha, faz e não faz, né, cara? Porque por mais que eles aleguem aí, mas pô, tem o negócio da barricada lá, ninguém respeita. Barricada que funcionava de fato era na Copa do Mundo. Mas a Copa do Mundo também era outro público, né, mano? Lógico. Não era o público que tá acostumado aí pra jogos. É só querer fazer o Maracanã ter uma área útil grande ali, você faz. Daqui pra cá só passa quem tem ingresso, bacana. Não, mas... Tem um abraço. Ô, mano, tem muitos relatos aí que na rua teve muita coisa aí, não só em torno do Maracanã ali, um pouco mais afastado, de assalto, de pancadaria. Você viu uma imagem de um cara que os caras tiram ele do carro, rouba tudo que tá dentro do carro. Acabou de passar. Nossa. Sim. Horrível aquilo, mano, resumindo, reza e se proteja aí, velho. Mas, não, pois é, todo mundo sabe, né, RG? Não é exclusividade aqui do Maracanã também. É, mas no Brasil inteiro, geralmente, né? Geralmente jogos aí que você sabe que o estádio vai estar lotado, infelizmente você vai ter bons e maus torcedores. Pode. É, a grande recomendação é para que você não esteja nem próximo. Não esteja nem próximo daquela área. Se você não é um cara que vai estar dentro da partida, e se você é um cara que vai estar passando esporadicamente pelo local, é melhor você sair de perto, porque a chance de você ser uma vítima, talvez ali, por parte de vândalos, que não tem respeito por nada nem por ninguém, é muito grande. Então, se você puder evitar a região aí do entorno do estádio, tem que evitar, porque todo mundo sabe como é que funciona, né? É. Pô, vamos lá, o Corinthians agora, mano. Coringão, vamos lá, Bento, é nóis. O Corinthians que tem encaminhado também já a renovação do Cássio e do Fagner. Os dois são do mesmo empresário, né, do Carlos Leite. Mas no começo de janeiro ele deve estender o vínculo, na verdade. O Cássio vai até 2021, né, o final do vínculo dele vai estender 2021. E é isso aí. Mais alguma contratação tá chegando? Além Cássio vai aposentar no Corinthians, mano? Tá com cara, né? Deveria, viu, Motinha? Na minha opinião, o Cássio é o maior goleiro da história do Coringão, mesmo tendo visto aí Ronaldo e Dida, que foram dois grandes goleiros também, mas eu acho que o Cássio hoje... Tem mundial, né? É o principal goleiro. Não, o Dida também tem. Mas a questão principal aí é a identificação, porque o Dida, por mais que ele tenha sido um goleiro importante, ele não tinha identificação com a torcida do Corinthians que o Cássio tem. Por mais que o Dida tenha sido um monstro, hein, gente? Não tô falando que não foi. E em termos de identificação, o Ronaldo também teve. Inclusive, ele teve até mais que o próprio Cássio. Mas eu acho que os títulos que o Cássio conseguiu vencer com a camisa do Coringão aí foram mais expressivos, né? Então, na minha avaliação aí, o Cássio hoje é o maior goleiro da história do Coringão. Respeito quem pensa que é o Ronaldo. Da história, mano. Eu acho que sim, Domingo. Eu acho que sim, Libertadores. Dos três maiores que eu vi. Dos três maiores que eu vi, ó. É que eu não vi Jairo, eu não vi também goleiro. Mas espera, Jairo não chega no dedão do pé desse. Mas jogou no Corinthians é monstro. Não é monstro. Não é, não é, mano. Ó, o Valdir Joaquim de Moraes. Mano, esse é o Leão. Mano, esse eu vi, esse não limpa a chuteira do Dida, por exemplo. Não, então, mas por exemplo, ó, o Jairo, ele fez história no Corinthians. O Valdir Joaquim de Moraes, o Leão. Será bom. Grandes goleiros passaram pelo Corinthians também, o Gilmar. Mas não dá pra contestar, né, mano? O Cássio, pô, Mundial, Libertadores, Brasileiro. Acho que pelos títulos, sim. O Cássio é da época, filé mignon, né? É. Esses outros aí era osso, né? Era osso duro de roer, né? Cara, ruim um osso danado, né? Então, mano, mas os três maiores eu vi, irmão. Os três maiores eu vi. Quem, mano? Dida, Ronaldo e Cássio. Pela ordem, eu coloco o Cássio, depois Ronaldo Giovanelli e o terceiro Dida. Não, mano. Ah, o Dida é melhor que o Ronaldo, hein? Não é, mano. Eu, bom, assim, eu analisando fora do de tudo. Como goleiro, pra mim, o Dida é melhor que o Ronaldo. Tá usando a gratidão. Não tem dúvida. Ronaldo nunca foi pra Copa do Mundo. O Dida foi, acho que, em duas, três. Mas hoje, não é isso, Ronaldo. Significa a Copa do Mundo. O cara vestiu a camisa do Corinthians. O Corinthians mora no Brasil. Você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira, mano. Vou analisar o... Ah, você tá de brincadeira. Já, mano. Já tomou o primeiro, hein? E o mano tá vermelhinho hoje. Ficou analisando. Eu tomei sol. Fui lá gravar em Copacabana. Mas, Domenico, eu falei o... Mas tem que colocar primeiro o Dida, depois o Cássio, depois o Ronaldo. O Dida tinha quase 2 metros, pô. Sensacional. Você gosta de analisar um homem pelo tamanho, né? Maior de altura, o Martão tem razão. Mas olha a dúvida isso. Palhaçada. Vocês vão zoar o Martão, ele tem razão, não, velho. Não, não é, Domenico. É verdade. É que o meu irmão, ele gosta de medir um homem pelo tamanho mesmo. Ele gosta. Medidor de goleiro agora, viu, mano? Ele gosta, viu? Temos um medidor. Mas, ô, Domenico, eu falei aqui do Valdir Joaquim, ele trabalhou no Corinthians, mas ele não jogou pelo Corinthians profissionalmente, tá? Certo. Foi o Gilmar de Santos Neves. Nossa, tá sabendo legal, hein, mano? Não, mas corrigiu. Eu citei os jogadores aí. Corrigiu. Os jogadores, eu falei do Jairo, falei do Leão. É isso aí. Não foi o Valdir Joaquim. Ele trabalhou no Coringão, mas profissionalmente ele não jogou. Ele foi o Gilmar de Santos Neves. Mas enfim, com toda a razão, RG, eu posso afirmar aqui que os três maiores goleiros da história do Corinthians foram Cássio, aí pela ordem eu coloco Ronaldo Giovanelli e depois o Dida. Eu concordo com os três. Agora, os três também concordam. Essa ordem, só a ordem que eu também não concordo. Essa ordem que você colocou é a sua gratidão e o respeito pelo Ronaldo, só isso. Mas ele não foi. Não, mas. Não foi. Claro, são pontos de vista. Mas com relação ao que você me perguntou, Bento, de possíveis reforços. Sim. Sabe por que o Mano coloca um na frente do outro? Porque o Dida era um baita goleiro, mas não tinha carisma zero. Carisma dele zero. E o Ronaldo tem um carisma 10. Acabou. Um tem carisma zero, o outro tem carisma zero. É isso. É só isso. A do Corinthians é muito identificada com... Então, mano, por causa do carisma do cara. O cara, ele era espalhafatoso e fazia... E o Dida era contido. Era aquele cara que não mostrava. Não é isso? Acho que é por isso. Acho que pode ser por isso. O Dida só jogava bola. Mas o Ronaldo era bom goleiro também, não tenha dúvida disso. Bom goleiro. Mas na minha opinião, o Dida foi mais goleiro que o Ronaldo. Mas é a opinião, né? Mas era mais fanfarrão, sim. Mano. Oi, só com relação ainda à informação que o Bento falou a respeito de possíveis jogadores que possam vir. Bento, continua tudo naquelas, cara, mas existe agora a expectativa, talvez, da saída do Rodriguinho, porque parece que a China vai fazer uma nova investida para tentar tirar o Rodriguinho agora do Coringão. E todo mundo sabe que agora, teoricamente, ficou um pouco mais difícil dos jogadores jogarem na China, porque agora os chineses, eles não estão abrindo aí a porteira para contratar qualquer um. Todo mundo sabe que se o chinês lá pagar 20 milhões de euros num jogador, ele é obrigado a depositar a mesma quantia para a confederação chinesa lá, para a CBF deles. Então, sem contar que o número de estrangeiros agora ficou mais restrito, né, Mota? Apesar de antigamente também serem 3 jogadores que poderiam estar atuando aí que fossem de fora da China, mas antigamente existia um leque que eles abrigavam como se fossem jogadores ali comunitários. Então, os jogadores poderiam entrar na China mesmo sendo estrangeiros e não um contando como se fosse uma vaga. Não contando como se fosse uma vaga de estrangeiro, pelo fato dele ser comunitário. Hoje em dia, fecharam o cerco e se o cara não tiver olho fechado mesmo ali e não tiver um dote reduzido... E não morder escorpião, e não encoxar o gato, enfim. Ah, não! O cara não pode jogar na China, cara. Então, ele tem um número restrito aí de participantes aí desses campeonatos. E agora os caras só vão em cima dos peixes grandes, cara. Lógico. O Rodriguinho é um jogador aí que os caras querem. O Rodriguinho é um cara que se destacou aí no Campeonato Brasileiro. Ele foi um dos principais jogadores do Coringão. E pode ser que o Corinthians sofra talvez uma sondagem em cima do Rodriguinho. Então agora nesse momento, Bento, a principal talvez preocupação da diretoria não é trazer alguém, é manter os que estão lá. Manter uma base campeã aí do time que conseguiu o Campeonato Paulista Brasileiro. Claro, principalmente os principais jogadores, Mota. Você pega ali o Jô, o Cássio, o Rodriguinho. São jogadores aí que não podem deixar o time do Corinthians não, cara. Porque se você, numa dessa, acabar vendendo, mesmo que sem a intenção de vender, você fala, não tem jeito, os caras vão pagar a multa e o jogador quer ir. Mas dificilmente você consegue repor a altura a jogadores como esses que eu acabei de citar, difícil, né? Então, o ideal lista, agora é tentar manter. Romero, o Mito vai nessa lista aí? Então, cara, o Romero parece que ele tá indo aí pro lugar do Dembélé. O Dembélé é um cara que vive se machucando aí no Brasil. Não. O Romero é um dos caras aí que estão cogitando lá, velho. Dois hoje já? Nossa. Por que fanfarra? Acho que esse sol. De brincadeira, esse mano. Esse sol que você tomou hoje não fez bem, mano. Esse sol aí que você bateu na tua cuca. Nossa, aí, não sei tá não. Vermelho, tá irmão, assustado. O Dembélé tá legal, machucado. O Dembélé aí vive meio que no estaleiro ali. O Dembélé. O Romero tá em todas, irmão. O Romero não se machuca, mano. É o boneco de aço, mano. Falou, é Patrick. Oi, Patrick. Tá bom. Tudo rosa. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais do Coringão, hein? Tá bom, mano. É o seguinte, valeu. Agora olha só, meus amigos, deixa eu falar uma coisa pra vocês, um recado, e para o final do ano tá chegando, não é verdade? E olha, e junto com o final do ano vem o Natal e também vem o tão esperado 13º. Aí sim, hein? Aí sim. Todo mundo fica feliz, não quer, na verdade, né, meu amigo, mas pra fazer esse dinheiro extra valer, existe o Buscapé. Porque o Buscapé junta em um só lugar as maiores lojas da internet. E lá você pode comparar os preços do produto que você quiser. Assim, você vai descobrir o melhor preço de tudo com muito mais segurança e facilidade, sem precisar ficar indo assim de site em site, perdendo tempo. Você fica perdendo o maior tempo de ficar, sabe, abre uma abinha, vê lá o site e tal, procura, aí fecha, minimiza, abre outro, minimiza, abre outro, minimiza. Fica aquele monte de abinhas embaixo ali, tudo ali, você abre de novo. Pô, não lembro mais o preço que eu vi, verifiquei na primeira, vai lá, olha. Aí olha o preço do outro, não, esse aqui é melhor. Não precisa isso tudo no buscapé.com.br. Tem tudo isso no mesmo site. Tudo lá no mesmo lugar, cara. Você não vai perder tempo, não. E lá, por exemplo, tem tudo que você possa imaginar de A a Z. Eletrodomésticos, eletrônicos, celulares, roupas, artigos esportivos, brinquedos e ali muito mais. É só escolher o produto, comparar os preços na hora e aí pronto, você faz sua compra. Não vai perder tempo, né? Acesse agora mesmo buscapé.com.br ou baixe o aplicativo que é gratuito. Tá perto do celular? Então baixa aí o aplicativo que é gratuito, aí é de grátis, né, como dizem, de grátis. De grátis, ou é de no Vasco, ou na Ponte Preta, né? Na faixa. Pra ter na faixa, pra ter a certeza de encontrar sempre o melhor preço, tá bom? Nesse Natal, meus amigos, pesquise sempre no Buscapé antes de comparar os seus presentes, tá bom? Então faz assim, ó, dá um bus. Estádio 97 da Energia 97, também nome de HDI Seguros. É debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também em nome de clássico do dia McDonald's, todo dia um clássico diferente por apenas R$8,00, cada quinta-feira. Hoje, mais conhecido como hoje, é dia de amendoim Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. E Extra vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode, mas beba com moderação, seu dentro. Santos! Vai falar do time de quem, seu Bento? Vanderlei! Tava com saudade já, hein, seu Bento? Vamos lá, olha só, RG. Diga. O Peixe tá na pressa, hein, pra fechar um diretor executivo de futebol. Eu acho que agora a bola da vez é o Gustavo Vieira. Tá na mira. É, filho do Sócrates, é o mais cotado, já que o Rui Costa da Chape e o Diego Serri do Bahia. Recusaram. E o Thiago Escuro, até esse, do RB Brasil, também recusaram o Thiago Escuro. Como os caras... Pô, ele tá sem moral, Rogério. Como esses caras da Chape preferem ficar em Chapecoense... Em Bahia, em RB Brasil, do que vir pro Peixe? Não sei, seu Bento. Aí depende do como você vê o copo. Meio cheio ou meio vazio. Às vezes, também pode assustar, entende? Um cara desse também não tá preparado para segurar a onda. Por exemplo, o sobrinho do Sócrates tá conversando. Entendi. Entendeu? Então, às vezes, o bicho pega, né, velho? Tem que ter personalidade, né, RG? Vamos assumir um time desse tamanho. Porque o cara tá de boa lá. Uma coisa você administrar. E a Chape vai pra Libertadores, então os caras tá lá. Bahia. Outra coisa é você chegar aqui em São Paulo e encarar um time grande aí, né? A pressão é maior, né? Eu acredito que você, inclusive, deve fazer o frete, né? Que o Fenerbahçe tá de olho no Jean Mota. Pô, já enchi o tanque. Então, eu acho que deve você fazer o frete. Se bobear, você leva até a porta do Fenerbahçe pra ter certeza que ele vai entrar. Passagem por minha conta. É isso aí, RG. Ainda sem contratações. Pelo menos o presidente tá certo no sentido de arrumar a casa do futebol. Então tem que ter gerência, tem que ter a categoria de base, tem que arrumar tudo isso. O Santos tem que voltar a ser aquele time revelador das categorias de base, mas que fechou com o Lica também, se eu não me engano, ontem, que é um desses caras que é bom de mercado aí para descobrir talento, descobrir jogador, inclusive o São Paulo, estava de olho nesse cara aí, o Lica, para levar, Lica, que é um cara de mercado aí, né? Então, tem que ir fechando, tem que fazer o time contrário, né? O time dele aí, das pessoas que entendem de futebol. É por aí que tem que caminhar, né? Tem correção, seu Bento? Lógico. É o Gustavo é filho do Sócrates, não sobrinho. O que você falou? Você disse. Não, eu não disse nada. Então você disse. Não, você disse primeiro. Ele é sobrinho do Raí. Ele é sobrinho do Raí. Ele é filho do Sócrates. É isso aí. Tudo bem. Certo? Pra quem não sabe, trabalhou no São Paulo, foi advogado lá do São Paulo. Né? Certo. Tá continua no saquinho da família. Que isso. Color. Boa. Vamos, São Paulo! Pra onde? Tá bem que os caras voltaram a sorrir no final do ano. Tô feliz, né, seu bem? Aqui, o Mota. O Marcão, ele não para de rir, velho. Nós, né, seu bem? Ele tá com a foto do Dorival na carteira, mano. 2018 será um ano diferente. Vai ter uma 3x4 do Dorival. Com certeza. Ele abre a porta do Dorival. Um pin escrito do Dorival. Ele gosta do pin, né, mano? Sim. Ele adora. 1, 2, 3, pin. Vamos lá. 5, 6, 7, pin. 9, 10, 11, pin. Você de pijama, Silvio, vou falar uma coisa. Marcão, todo dia é uma surpresa, né? Hoje ele me surpreendeu de novo. De novo, né, Marcão? Que ele fez hoje? Pô, medindo o goleiro, velho, pô. É mesmo, né? Mas meu irmão que falou, o maior goleiro da história. Maior, ele foi bem, RG. Foi bem. Não, gostou? Vocês não gostaram? O senhor, o Vieira não tava ainda. Se tivesse ainda que dar uma nota pra brincadeira que o... Trocadilho, vamos dizer, que não é aquele trocadilho. Mas já que foi o Marcão que fez, eu dou 10, velho. Não quero nem saber. Ah, o Marcão é brother, velho. Qual foi o maior goleiro do Corinthians? Marcão, aí Dida. Meu irmão veio falar. 2 metros de altura. Meu irmão veio falar. Pô, maior. Pra mim é o Cássio, o Ronaldo e o Dida. Eu falei, não, você tá errado. Primeiro é o Dida, depois o Cássio, depois o Ronaldo. Porque por altura, com a piada. Você gostou? Que nota você daria? 10, Mota. 10. Mota. Você entendeu agora a piada? Que o Mota não tinha entendido. 2? 2 motos. Você ainda não entendeu? Pelo amor de Deus. Me recusa da nota. Não, você não entendeu. Dá uma nota. Não é trocadilho. Isso não é trocadilho. Você acabou de dizer. Isso é uma brincadeira. Não, fui mal. Isso não é um trocadilho. Isso é uma piadinha. Uma piadinha. Piadinha. Uma trocadilho é uma coisa. Uma trocadilho. Ninguém faz tão exemplar como você, RG. Aí também agora deu uma piada. No mundo, se você procurar no mundo, tem uma rádio lá na Rússia. No livro que é Stadiovski 97 lá. Cedetes. Os caras têm um cara que tenta fazer igual você, RG, mas não consegue. Já tá no livro dos rádios. É, exatamente. Já tá lá. O cara rádio. Que mais fez trocadilho no mundo. Rádio, no mundo. No rádio, no rádio sim. Legal. Então, mas que nota, parabéns, RG. É piadinha. É como piadinha. Fala do São Paulo. Como piadinha? É. 4,5. Meu Deus. Quase passa de ano. Tá muito. Você gostou, Marcelo? Ô, Dodô, é duro não ter assunto, falando... né? No São Paulo, então tem que... Não, velho. Nossa, agora o Marcelo deu no meio agora. Que deitada. Que engraçadinho, né, que Marcelo deu agora. Muito engraçadinho, hein? Ô, Marcão, você dá a nota. Ô, Marcão, só faz assim com o braço, assim, só pro... Ô, Mota, calma. Não podemos agredir que nota que você dá pro Marcelo, Mota? Zero. Não, não dá. Não, você não dá zero, não. Aí tá a cara da vovó Mafalda. É, mas tranquilo. Se eu te conheço aqui, né? Você gostou ali, Mota. Ah, você bem, gostou da piadinha do osso? Que nota? 10. 10, foi boa. Foi boa. Você é o cara perspicaz. Você gostou, mano? Que nota você dá? Você tá bem protegido, 10. 10, o mano deu 10 também. 10. Só o Mota que deu nota baixa. O RG também. O RG deu 4,5. É, dei 2. Quase passou de ano. Ô, Maurício, você deu 10 pro seu irmão, Maurício? É. Não, nota foi boa. Foi boa. Já a brincadeira aí, com a altura maior, entendeu? Isso é legal. É que tem que dar uma moral, RG, porque meu irmão, ele, se eu começar a colocar em dúvida. Cheque. Não, se eu colocar tudo em dúvida, porque, por exemplo, é meio estranho ele começar a medir um homem, sabe? Foi isso que pela eu régua falei. Dele. É. Ele fica valorizando centímetros dos homens, tanto em cima quanto embaixo. Você que então... falou o maior goleiro da história do Corinthians, pô. Eu falei em termos de importância. Ah, você bom, começa a colocar centímetros em jogo. Mano. É que você adora analisar centímetros aí, de homens. Então, mas tudo bem, São mas Paulo, nota 10. Fala pro São Paulo, Paulo aí. Dá moral pra você. Mas vamos lá, olha só. O Reinaldo fez um bom campeonato pela Chape. Sim. Mereceu renovação de contrato. Até 2020, seu bem. Até 2020. Reinaldão, lateral esquerdo, confirmadíssimo no que vem. Quero ver o Moto e meu irmão vaiarem o cara agora, ô. Imagina, a gente tem o Edmar, cara. Qualquer um que chegasse com uma perna ali, pelo menos, jogaria na lateral esquerda. Torcida de São Paulo vai direto, Reinaldo, quando ele joga contra o São Paulo. E 3 situações em andamento, né? Primeiro é o do Jean, que essa é a mais próxima de finalizar. Sim. O Diego Souza, o Sport, né? Já tinha engrossado com o Parmeira. Véio. Tá engrossando com o São Paulo. E correndo meio que por fora, o Gustavo Scarpa. Sim. Ah, essa acho que já foi, viu? Para, vai. Eu acho que perdeu nessa aí, para. Né? Para. Não fala isso, pô, não fala isso. Você tá zoando, seu Bernardo? Palmeiras, eu acho que tô rasgando, né, Domênico? Esquece. Aí os caras já estão meio... Você viu a cara do Marcão? Ele parecia um gato de botas agora, você viu? Palmeiras, eu acho que o Gustavo Scarpa já foi, ele fez. Seu Bento tirando uma, velho. Seu Bento é um vagabundo também. Acabou. Entramos na jogada, acabou. O Raí entrou na jogada. Não, esquece. Tentou falar, você era 10 que nem eu. Tá não, muito maldoso, hein, seu Bento? Você pode trocar, você pode falar que as negociações do São Paulo resumem-se a Jean, que tá praticamente certo, Diego Souza e Gabigol, né, o seu Bento? Pô, mas deram hoje que o Gabigol vai pro Flamengo, cara. Falaram aí. Mas ele tem a história do Dorival. Tem ele gosta também, né? Do Dorival. Baita leilão essa do Gabigol. Ele gosta do Dorival. Não, não entra nessa, mas tem a história do... O Pérez ofereceu uma grana também pro Gabigol. E quem levou ele pra lá foi o Pérez. Espera chegar, cara. Não entra nessa, não. Você acha que ele volta pro Santos? Eu acho que se tiver que voltar, eu acho que ele... Deixando claro que ele ganha... Ele iria escolher o Santos. Ele ganha 1K. Não, mas o Inter vai pagar tudo, velho. Não, metade. Não. É só metade. Você acha, os caras vão... É só metade. Aqui vai pagar tudo. Vai ter tudo. Que arriscar aqui então, hein, pro Gabigol, velho. Caraca. Andar... Seria acho que 1 milhão de euros até o final da temporada. Você quer saber? Nem pro peixe, velho. Ó, paulado, hein. Pra ele levar a irmã do Neymar pra passear, cara, tipo, mas, gente, 1 milhão de euros é quase 3,5 milhões, velho. Então, Quanto vai pagar quanto pra ele? Né? Não, mas isso durante o ano, né, de salário. Como é que é, ô, Marcelo? Não, como esse pessoal joga dinheiro fora? Joga mesmo. Os caras... Mas o futebol tá muito inflacionado. O dinheiro não é deles, pô. Ah, é. Vai que vai, ué. se dane, né? Olha, sobre o Reinaldo, vou falar uma coisa aqui, o mano até brincou. Falou assim, agora a torcida tem que apoiar o cara, entendeu? Ele veio no, São Paulo. Quem, Mota? Apoia Reinaldo. Quem? Reinaldo. Ah, Reinaldo. Ele renovou com o São Paulo, né? Nesse momento, o que ele foi muito mal no São Paulo. A torcida não esquece, por exemplo, o jogo contra o Cruzeiro, eu não esqueço. Mas ali você vai me desculpar, ô Mota. Ali o maior culpado daquele jogo lá chama-se Milton Cruz, cara. Ele sabia que o lado forte do Cruzeiro era o lado direito, com o Mike e com o Marquinhos. Ele não reforçou, deixou o Reinaldo jogar no mano a mano lá em Minas Gerais. Jogou na fogueira. Não foi? Pô, não, mas qualquer ali foi técnico muito inteligente. Ruim, Marcão, muito mas ruim. É óbvio, Mota. O lado forte do Cruzeiro ia explorar o lado esquerdo do São Paulo, que era o Reinaldo. O Reinaldo já não marca tão bem. Se o Milton Cruz fosse um pouco mais perspicaz, ele teria reforçado o setor ali e não deixaria o Reinaldo no mano a mano com os dois, cara. Os caras dobraram a marcação 2-1. Mas, Marcão, agora a gente tem que apoiar o cara. Mas é óbvio. O cara vai chegar e a torcida vai ter que apoiar. Mas é óbvio. Vamos tentar de novo. Você acha que na estreia do Reinaldo no Campeonato Paulista ele vai pegar na bola e os caras vão começar a vaiar? Imagina, cara. Eu também acho que não vai acontecer isso, não. A gente teve esse ano um lateral esquerdo aí que, pô, é esforçado, mas tecnicamente é muito fraco, cara, que é o Edmar. Então, acho que assim, cara, qualquer um que vier, cara, o Reinaldo ele fez um bom campeonato pela Chapecoense. Não vai. Não vai, imagina. Isso aí. E tinha uma noticeta do Renan, o goleiro, né? Falou que ele tava esperando o São Paulo pra negociar. Renan, se liga, irmão. Tava esperando o quê? O São Paulo pra negociar. Ah, mas isso é bem feito, viu, Marcos? Porque quando o São Paulo quis negociar com ele, eles já chutaram alto. Não, mas assim, ele fez doce, porque ele tava titular, não sei o quê. Perdeu a posição. Não, agora eles chutaram o alto, né? Também. Botou o rabinho entre as pernas, vai agora ter que colocar o rabinho no meio das pernas. Se quiser, o São Paulo oferece metade do que ofereceu. Ele vai ter que aceitar. Ele não fica. Mano. Duvido que. Ô, Mota, se ele não ficar, cara, sabe onde ele vai jogar? De repente, no Atlético Paranaense, se o Everton vier pro Palmeiras. Esses clubinhos aí, cara. É melhor ser reserva do São Paulo. E olhe lá, hein, ô, Marcão. Não é, Vieira? Eu também acho. É melhor ser reserva do São Paulo do que titular no Atlético Paranaense. Me desculpa. E o Jusilei... Depende. Hã? Ah, não. Depende. Ah, pelo amor de Deus, ô Domenico. Ué, se o cara quer jogar e mostrar futebol pra tentar ir pra um time grande, tem que jogar. Mas, ô Dodô, fica na reserva do São Paulo, vai ser que o resto da vida. Eu posso te falar um negócio? Não, eu posso discordar um pouco aí. A situação hoje do São Paulo... Não tô dizendo grandeza, hein, Marcão. Pra mim, o São Paulo é muito maior que a Grêmio. Eu acho que não tô falando isso. Ele não joga. Tô falando assim, se o cara quer ir pra um outro time, ou se o cara quiser se acomodar, beleza. Reserva do São Paulo. Mas que nem vai ganhar dinheiro de boa. Né? Agora, se o cara quer mostrar e jogar futebol pra ir pra um outro time, ele tem que jogar bola. E, pra claro, jogar, né? Ele vai jogar na Atlético. E tá claro, o Dorival não gosta dele, né? Então. Será? São opiniões, né? E Jusilei encaminhado. Pra semana que vem, provavelmente, bater o martelo na renovação do Jusilei. E com relação ao Diego Souza, Motinha, o diretor de futebol do esporte lá, tal de Aloysio Maluf, falou que não chegou proposta nenhuma ainda pelo Diego Souza lá. Se falaram... Falaram com o Eduardo Duran, que é empresário do Diego Souza. E ele também negou que o Sport tenha atrasado pagamentos do Rogério Atacante, que foi pra lá também. E se foi falar com o staff do jogador, já melindra, né? Aí... É uma melindragem também. É um mimimi, hein? Aí o já pega, né? É mimimi pra tudo quanto é lado. Mesmo assim, eu acho difícil, viu? Deve ser, os caras vão cobrar uma grana, né? Porque o Palmeiras tentou também, ano passado, não foi? Diego. Esse ano, né? Mas o Palmeiras quando tentou. Mas o Palmeiras, quando tentou, o Diego Souza tava em alta, né, cara? Ainda hoje, bem que não trouxemos. Hoje, eu acho que o Diego Souza. Olha, juro. Eu agradeço até hoje que não chegou. Ainda bem. O Diego Souza hoje é aquele carro recuperado de enchente. Não, tô fora. O Diego Souza, o carro. Tá ligado o carro lá. Ele não joga nem dinheiro do Corinthians. Aquele cheiro de mofo, né, mano? Não sai. Já passou pelo Palmeiras. Já jogou. Ah, chega. Já passou. Mas tecnicamente ele é bom jogador. Saiu dando dedinho, meu. Saiu dando dedinho. Ah, não dá não. O problema do Diego Souza hoje, ele é físico, cara. Com 15 minutos do segundo tempo, o Diego Souza não consegue mais correr. Quantos anos tem o Diego Souza? 32, se não me engano. Já começa já. De um tempo. Aquela idadinha que já... O Diego Souza hoje... Tecnicamente ele é bom. E outra, né? A cabecinha dele. O Diego Souza hoje é o velhinho atravessando a rua. O que é velhinho atravessando a rua, RG? O sinal tá aberto, você tem uma brecha para atravessar. Aí o velhinho tá do outro lado, ele olha a mesma brecha e vem. Aí você vai, aí ele vai na tua direção. Ele vai aí, vindo. Aí você sai pra direita, tem que driblar, né? Ele sai também. É. Aí você sai pra esquerda, ele sai. Quer dizer, não sabe pra onde vai, entendeu? Ah, entendi. É complicado, bicho. Boa definição. Eu não entendi a boa definição. Boa definição. E vou dizer, tá se eu tivesse louco, que dar uma nota de definição, né? Eu daria um 10. Você gostou? Gostei. Eu vou te falar, vou pedir a lousa agora, velho. Porque eu não entendi. Não entendeu? Não entendi. Porra, mas precisa desenhar na lousa. A vida do RG é embaçada, foi boa. Que nota você daria? Eu vou desenhar pra você, Vieira. Substitui o velhinho pelo gordinho. É, igual você. Só falando de vai, igual eu. Igual você. Vai pra um lado, vai pro mesmo, cê lado do beck. Você tá de um lado da rua tá. E o gordinho tá do outro lado. É, não sabe pra onde vai. Aí o farol tá aberto pro trânsito. Tá. Aí você vê uma brecha, um espaço. Dá tempo de atravessar. Uhum. Aí você vai correr pra atravessar, o gordinho pega e vem também. É, entendeu? No mesmo lugar, na mesma posição. É, entendeu? Aí você sai pra direita, o gordinho sai também. Aí acabou, aí esquerda, o farol abriu. Sai também. Já foi, já abriu. Entendeu, Vira? Entendeu? Agora entendi. Agora e aí, que nota você dá? Ah, 10, né? 10, tem que dizer. É, mas é um pau andado. Agora que eu entendi é 10. 10. Por quê? Você não gostou? Era 9 sem entender, mas agora que eu entendi é 10. Puxa saco. Mas você não gostou? RG é top. Que nota você daria? Mas hoje tá ranzinza, RG. Você tá ranzinza hoje? Seu Mota, tá de ressaca? Pera. Ora, que ranziza. Quem é o Mota pra dar nota pra alguém? Nossa, mas eu dou 2. Nossa, que deitada que deu agora, hein? Aí, tá vendo? Tá dado, 2. Senhores, estádio 97 na Energia 97, em nome de HDI Seguros, é debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de Buscapé, quer ofertas de A a Z sempre com o melhor preço? Dá um busca no Buscapé. Estádio 97 na Energia 97, também em nome de Extra. Deixa eu te falar de Extra aqui, olha só, vai celebrar o Natal? Então vai aproveitar todas as ofertas que o Extra preparou para você e para sua família. É, meu amigo, vai lá que tem tudo para sua ceia, para decoração da sua casa, vários presentes para a família, muita economia, hein? Vai porque as ofertas estão imperdíveis, hein? Encomende sua ceia de Natal e Ano Novo no Extra e aproveite ainda mais os melhores momentos com a sua família. Olha que legal essas ofertas. Kit Boas Festas. Serve até 4 pessoas por apenas R$ 89,90, hein? Boa. E mais, torta 2 chocolates com nozes por apenas R$ 32,90 o quilo. Boa. E ainda vinho nacional branco ou rosé. Saltão Luna. Como é que é? Como é que é, França? Eu mandei um que eu não sei se é, mas eu mandei. Como é que é? Saltão Luna. É do biquinho, é isso, Lunai. Ai, ai, ai. 750 ml, mas esse vinho é bom, eu sei que é bom. Eu tô brincando, mas você pode levar 3 por apenas. Não acredito. O quê? Leve 3 por apenas 16 cada. Barato demais, barato demais. Vai economizar, você já percebeu. Se vai economizar mesmo, de fato, vai e corre pro Extra, hein? Boa. Estádio 97, agora partindo pros ouvintes. Só lembrando uma coisa aqui. Entrando no ar dizendo, todo dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac oferta do McDonald's. Boa. Ligou no momento sem parar que eu vou fazer daqui a pouquinho? Sim. Vai ganhar na hora o adesivo sem parar, com R$50 de crédito pra você estacionar, viajar, fazer isso. Isso é show, hein? Tá bom? Lembrando mais uma coisa, leilão de Natal acontecendo, daqui a pouquinho a gente vai falar e dar mais detalhes, acessa lá 97fm.com.br/leilão de Natal. Sim. Os lances são em quilos de leite em pó, tá bom? Boa, quilos de leite boa, em pó. Aí sim, estamos ao vivo em 97fm.com.br/estúdio ao vivo, e também mais? facebook.com/energia97fm e youtube.com/radioenergia97. Que mais? E mande também, evidentemente, a sua cornetagem, tá bom? Os corneteiros aí de plantão, mandem pro nosso WhatsApp. Lá é cornetagem que você manda, é áudio, tá bom? Áudio, máximo 30 segundos, suficientes pra você mandar a sua cornetada aí. 943-530-150. 943-530-150. Vamos lá pra primeira ligação? Vamos. Simbora, vamos lá. Primeira ligação, 3284-7097, azul do Botocó. Chupa galinha. Inferno aí, ô. Chupa galinha. Chupa galinha. Música do ano, hein? Chupa galinha. Chupa galinha. Tem que fazer assim, é boa, hein? Braço, Domenico. Boa música, viu? Boa, né, mano? É pro inferno você e todo mundo aí, ó. O mano gostou. Qual é melhor? É só da galinha pintadinha. É um mau humor também hoje, os caras. Eu acho que a galinha. O Mota e o Mano. Mano e o Mota estão no mau humor que eu nunca vi. Alô? É, mas que. Eu não. É. Quem fala? Tô sempre bem humorado. Ô, Davi, tudo bem? Beleza, e com vocês aí? Tudo bom. Boa. Davi do quê? Davi Paixão Campos. Campos. Viva a voz, hein? Viva a voz, viva a voz. Tá no trânsito ou não? Estou, mas eu tô tirando já. E que lugar que você tá aí, do trânsito aí? Eu tô na Moca, aqui na casa do Mano. Aqui. Ah, aí é a casa do Vieira, do Mano não, viu? Moca não, é do Mano também. O Mano ali, o Mano, ele tem alguns apartamentos, alguns imóveis na Moca e alguns na região da Anália Franco. E aí é quase minha segunda casa também, viu? É mesmo, Marcão? A pousada do cowboy, a boa ali. Ah, você gosta dali, ó? É verdade que você tem um quarto da pousada do cowboy que tem a tua decoração, Marcão. Eu vou dizer uma coisa, porque é quase o quarto dele. Eu vou dizer uma coisa, porque olha aqui, RG. Sim. O pessoal lá do motel, dos que pousaram, eles têm que mandar VIP pro Marcão, sabe por quê? Tem, cara. Porque o cara faz um merchan de graça, sabe? De graça. Que dá, pra ver como ele é trouxa. E eles têm ali, eles têm a promoção, ô Marcão. É pior que eu tenho. E eles têm a promoção VaptVupt ali, né, Marcão? Ah, eles te deram? Ah, então tá bom. Deram mesmo, né? Marcão tem promoção. Mas os caras ouviram lá, ô Marcão? Ouviram lá, é? Aqui, ó, deixa eu só... É mesmo, é? Tem a promoção VaptVupt aí, Marcão? Ô, Domênico, mas você que já trabalhou em rádio, Domênico, e você já deve ter dado VIP de motel. Certo. Esses VIP de motel de rádio não funcionam nos dias filé, tipo sexta-feira à noite, não, sábado à noite. Não, também você tem que ir na segunda-feira demais, de manhã. Né, também, né, mano? Mas de graça. Vai no almoço. Mas, ô, Maurício, o filé... É, na segunda de manhã, RG, antes de ir pro trabalho. No almoço, no almoço. Mas pera aí, Maurício, o filé ele tem que levar, entendeu? Entendeu, mano? Ele leva o filé. Ele já tá pagando na moça, vai na hora que dá, né? Ô, Davi. Fala aí. E quantos anos? 3.7. RG número 2, 3.7 hoje. Ah, ele inspirou. Ele quem? Elis Regina se inspirou nele. Nele? É, como quem? Assim, velho? Música lá. Como é que é? Eu quero uma casa no campus. Ah, sensacional! Cara do bar. Incrível. Que é o Davi, o bairro que você mora é aí mesmo? É Moca? É, sou da Moca mesmo. Você é da Moca. Ai, boa. É Moca. É Moca. Voz. E o time? Moca. Corinthians, né, meu? Coringão. É na Moca, tio cacete, que é difícil, né, mano? É difícil. É na Moca, tem que na Moca, né, Paulista, mano? Campeão brasileiro, tá tio, o quê? Se tá aqui pro Corinthians, imagina pra vocês aí. Vai ter que o Corinthians na Moca, tá perdido na Moca, hein, o corintiano, hein, mano? Tá nada, Moca é bairro de corintiano. Ah, é, sim. Lógico que é. Reduto corintiano. Ô, Davi, Coringão, cara, expectativa pra 2018. O Corinthians, ele tá com um orçamento um pouco enxuto, mas ele tá tentando aí montar um time. Mas é verdade, o Corinthians, ele não tem aí, talvez, aí o poderio financeiro de outros clubes, mas esse ano também não tinha e conseguiu ganhar o Campeonato Brasileiro e Paulista. A camisa aqui pesa. Uhum. Mas com relação aí ao time que tá sendo montado pro ano que vem, Davi, quem são os jogadores que você tem visto aí que possam te agradar? E quais são os jogadores que você não gostou ou que você não gosta e pede para que a diretoria do Corinthians não traga? É, na realidade, mano, é o seguinte, acho que fazem 3 ou 4 anos que a gente contesta muitas contratações do Corinthians, né? E muitas delas nos surpreendem, né? Então, eu vou preferir aguardar um pouco mais. E, inclusive, eu não sei como é que é o contrato do Jean, tá voltando, fez um bom campeonato com o Vasco lá. É, aquele menino Gabriel Vasconcelos também, ele é um bom jogador, não sei onde ele está, não sei o que se trata, o que aconteceu com ele. É, aquele Claudinho também, que era do Santos, também jogou bem pelo São Bento o ano passado. Então, assim, eu acho que tem muita gente rodando lá que pode dar uma encapada também nesse time aí. Então, cara, com relação ao Jean, o volante, sinceramente eu não traria não, porque o Corinthians agora até tá. Ele vai voltar porque é empréstimo pro Vasco, né? Mas. Já que o Corinthians contratou o René Júnior, eu buscaria talvez alguma alternativa para poder emprestá-lo novamente para algum clube e até servir de moeda de troca. Agora, com relação aí à parte defensiva, cara, o Corinthians está atrás aí de zagueiros e laterais. Com relação ao primeiro ao lateral, o Corinthians ele vendeu o Guilherme Arana, que era uma das peças-chave do time do Corinthians, e agora ele está atrás de alguns nomes aí. Tem o Guilherme Siqueira, aquele cara que começou no Figueirense, tem o Marcelo Hermes, que era do Grêmio. Existem outras opções aí também que são menos cogitadas aí também, inclusive o Corinthians já tentou até Reinaldo, o Corinthians ele tentou aí também em determinado momento até o Carleto, enfim. Mas até agora o Corinthians ele não conseguiu repor essa posição que fez a diferença no primeiro semestre, principalmente. Se você tivesse que optar aí pelo nome de um lateral esquerdo aí, qual nome você sugeriria para a diretoria do Corinthians? Essa questão é muito difícil agora, porque infelizmente... Todo mundo quer tirar dinheiro do Corinthians, que é o atual campeão brasileiro. Todo mundo acha que está nadando de braçada, e não é verdade. E a gente sabe que tem alguns jogadores também muito preocupados com a situação. O Renato Augusto abriu a boca, ela falou que não estava recebendo durante muito tempo. Então, o pessoal fala muito de não receber também, né? Então, assim, hoje é difícil encontrar um lateral no Brasil. Dificilmente se encontra um lateral bom no Brasil para jogar bola. Vamos dizer assim, no mundo é tão difícil de encontrar um lateral legal. O Marcelo é titular da seleção. É o melhor lateral que vamos dizer que hoje é o lateral esquerdo brasileiro. Mas para a reserva dele eu ainda não vejo nem o Felipe Luiz como um cara capacitado. Então eu acho que é uma posição bem escassa, vamos dizer assim, viu? É, para lateral aí eu concordo contigo, cara. Tanto a direita quanto a esquerda aí são peças aí que você não tem muitas opções aí à disposição. Mas o Corinthians ele não pode ficar a pé também, cara, porque o lateral imediato hoje ou pode ser o Moisés, que é o lateral aí de ofício mesmo ali, é o reserva imediato do Arana, ou o Marcião improvisado. O Corinthians não pode contar com esses dois jogadores, ainda mais para uma disputa de Copa Libertadores da América, né, mano? Precisa reforçar ali, porque que não, pô, o bagulho é doido. Imagina você ter aí um ataque ali com o Jô, ou até algum outro jogador que o Corinthians possa trazer ali mais capacitado, e não tiver talvez aí a profundidade de laterais aí para fazer cruzamentos. Pela direita você vai ter o Fagner, que ainda possivelmente ficará no Corinthians, e eu acho que nenhum outro clube vai querer comprá-lo, principalmente pela idade que ele tem. Mas o Corinthians ele não pode também aí abrir mão de uma profundidade pelo lado esquerdo. É, eu não sei aqui exatamente, em termos de porcentagem, quantos gols saíram pelo lado esquerdo do ataque do Corinthians. E o Guilherme Arana, cara, ele teve fundamental importância. Você pega ali aquele lado esquerdo quando fazia aquelas tabelas aí, o Guilherme Arana com o Romero, apesar do Ali tá aí, ele poderia estar. Aliás, ele não tá aí, mas ele poderia estar agora pra eu dar uma jorrada nele. Ah, não, jorrada, não. Né? Mas o Guilherme Arana junto com o Romero ali, eles fizeram boas tabelas aí que culminaram em gols, cara. Então o Corinthians ele não pode abdicar hoje de ter jogadas aí com laterais. Com todo respeito ao Moisés, já provou que não é jogador pra atuar no Corinthians, cara. Não dá. E com relação agora, Davi, ao miolo de zaga, cara. O Corinthians, ele perdeu o Pablo. Aí o Corinthians quis renovar o contrato com o Pablo. Abriu mão aí de comprar o jogador em definitivo. E o Corinthians agora, ele tem o Balbuena. E possivelmente o primeiro reserva é o Pedro Henrique, que formará inicialmente a dupla de zaga do Coringão. Você confia nessa dupla de zaga? Ô, mano, só complementando isso, afinal, o voltou a negociar com o Corinthians ou não? Não, isso é lenda, Matinho. Isso aí é site que também coloca. É pra querer ganhar, né, clique, velho. Mano. É, diga. É, se você tivesse que dar um conselho pro Pablo, né? Ó, vamos mudar de empresário, você daria? Não daria nada. Venderia. Não daria nada. Esse Marcelo é safado. Esse Marcelo é pilar. Ele quer te pegar, velho. Pois é, logo eu, RG. Ele quer te pegar na curva, velho. 18 horas de janela, o maluco tá achando que eu vou cair numa presepada dessa aí. O Corinthians revelou o Gil, revelou o Pablo. O Corinthians revela muitos jogadores esquecidos. Então, isso aí não vai ser problema, eu acredito. Eu acho que o Pedro Henrique tem que jogar, tem que preparar um zagueiro ou reserva pro Pedro Henrique. Mas eu prefiro o Léo Santos do que o Pedro Henrique, hein? Mas em ano de Libertadores é difícil preparar, hein? É, mas ele não. O Léo Santos não tá rodado. Eu acho que é um cara mas que o Matinha, eu não sei se o Davi concorda comigo, eu vou passar aí também depois aí a opinião para que vocês possam dar também. Vou dar meu ponto de vista e vocês podem rebater se vocês não concordarem. Eu discordo. Mas na boa, esse negócio de falar, ai, mas é garoto, ai, mas vai sentir. Malandro, não sei se vocês chegaram a assistir ontem a final aí da Sul-Americana, Flamengo e Independiente. Sim. Caraca, aquele moleque lá, mano. O Barco, velho. Bom esse menino, hein? É um moleque que tem 18 anos, Domênico Gato. O moleque tem 18 anos, ele pegou o pênalti pra bater com o Maracanã lotado, sentou a borracha, né? meteu o pênalti lá no cantinho, não tava nem aí pro que estavam fazendo de barulho aí na nuca do moleque. Ele jogou muito a partida inteira. Detalhe, tem 18 anos de idade. Mas teve o outro lado também, né, mano? Mas a mídia... Ele só precisa explicar, mano, o que ele vai fazer nos Estados Unidos, velho. Eu não entendo, não entendo. Vai se matar lá. Esse rapaz aí, ele jogaria fácil no Barcelona, no Real Madrid. Fácil. Potencial ele tem, mas enfim, a questão aqui é a idade. Então a mídia brasileira é muito protecionista com relação a isso. É, tem que parar de passar a mão na cabeça dessa molecada aí que tem 1,90m aí, 78kg, 80 e poucos quilos. Já são um monte de marmanjo, já tem salário de gente grande, já faz filho e mata pessoas. Então tem que parar com esse papinho aí de, ai, mas é um garoto. Garoto porra nenhuma. Hoje em dia é tudo muito precoce, cara. Antigamente um moleque de 18 anos mesmo, quando a gente falava a coisa de 40 anos, era um garoto mesmo. Hoje em dia não. Os baita homem formado, cara. Os caras tão malucos sem contar, mas... porque tem um monte por aí que é gato ainda. viu, Matinho? Mano, mas pra uma Libertadores colocar um moleque desse ali na fogueira é difícil, né, mano? Não acho, cara. O moleque aí do Independiente entrou e matou a pau. É, moleque, mano. Mas o do lado do Flamengo não tinha dois. Um de 16. Quando tinha o Vinícius Júnior e tinha o Lincoln também. O Lincoln é bom jogador, hein, mano, esse Lincoln. O Paquetá jogou muito também. Paquetá também, né? Quando o jogador é bom, rapaz, não tem jeito. Ô, mano, o Pedro Henrique, a maior evolução dele no futebol foi quando ele entregou a paçoca lá pros caras lá naquele jogo do Corinthians, quando ele estreou praticamente contra o Atlético. Contra o Atlético, né? Sim. Então, foi quando ele evoluiu. Ele chorou, saiu chorando, que nem uma criança e voltou com um adulto jogando, cara. Fala, tá Marcelo, fala, Marcelo, você quer falar aí? Vinícius Júnior, sinceramente, ele... Você não acha que é tudo isso? Pô, foram 164 milhões, é isso? Né? É. Eu acho que um... Mas você sabe que é um jogador, né? É um jogador novo. Muito novo. O Gabriel Jesus, quando estava jogando no Palmeiras e era novo, todo mundo achava que também não ia. Tinha muito torcedor que falava, ih, é que o torcedor do Palmeiras sempre gostou porque ele é da base e o torcedor do Flamengo também gosta. Mas eu acho que ele falta um pouco só de tarimba, talvez. Mas eu acho que ele vai ser bom jogador, sim. O cara não joga, né? Impossível. O cara não joga. De jeito nenhum ele joga. Eles não põem, ele põe uns 35. Mas tem que ter cuidado com ele. Olha quanto custou o cara, velho. O cara tá vendido já. Quebrar, né? Então vai embora. Mas o acordo não foi esse dele ir embora. Ele vai ficar no Flamengo até o tempo que tiver que ficar. Então, até os 18. Quando eu fizer 18, no dia seguinte... Aí, né? Então vai embora, Fé. Que nem mas o acordo não foi esse, dele ir embora. Ele vai ficar no Flamengo até o tempo que tiver que ficar. Então, até os 18. Quando eu fizer 18, no dia seguinte, aí você imagina. Então, aí você imagina a cabeça do moleque, velho. Também não é assim, né? A cabeça do moleque, RG, inclusive, viu? É, a família dele mora aqui no condomínio. Você mora, mano? Eu tô morando aqui também. E parece que tem uns tios aí que não são lá flor que se cheire, não. O moleque ainda é sangue bom. Os caras falam que o moleque aí é sangue bom, que o moleque trata todo mundo bem. Mas parece que tem uns tios aí, ou seja, umas pessoas que poderiam apoiá-lo de uma outra forma e passar o que ele de fato deveria fazer. Parece que essas pessoas que estão aí apoiando o moleque não apoiam. Não ajuda. Infelizmente. Os caras que deveriam servir de alicerce parece que não estão dando as melhores dicas, RG. É, muito, e é o que mais tem no Brasil, né, muito mano? Pelo contrário, né, mano? Quando pega uma família assim, a gente sabe o que acontece, né? Pois é. Mas certo. Aguardemos. Tá bom, Davi, e manda seu placar então, mano. Vai ter agora sabadão aí a final do Mundial de Clubes, aí Real Madrid e Grêmio. O que você acha que vai acontecer, mano? Acho que vai ter um 7x1 de novo. 7x1? Vai sim. Deitou no Vieira agora. 7x1. O Vieira tá tomando calmante pra dormir. Tô nada, amigão. Aqui não treme, tá tomando... não, velho. Você vai ver. Ele tá tomando florais. Todo dia ele vai na gavetinha do sol. Camisa mais pesada desse país aqui, ó. Tá mais que a prova aí. Vocês vão ver. Só pra não esquecer aí que todo dia é dia de clássico no McDonald's. Tá? Boa! Garantiu um par de vouchers da Mac Oferta do McDonald's. Pode passar em 3 dias úteis aqui na Avenida Paulista, 1439, no 9º andar e retira. Beleza, valeu. Falou, valeu. Valeu, Davi, abraço. Valeu, Davi, um abraço. Bom, valeu. É isso aí. Esse é o Estádio 97, na Energia 97. Deixa eu falar aqui, dar o recado de HDI Seguros, meus amigos. Fala, Domênico. Vamos falar de HDI Seguros, afinal de contas, atenção, você aí que vai fazer, ou de repente vai renovar o seguro do seu carro, vou fazer uma pergunta pra você, seu carro é valioso, não é verdade? O carro de todo mundo é valioso, mas com certeza o seu tempo é muito mais valioso. Porque foi aproveitando esse tempo seu que você comprou o carro. Então faça o seguinte, faça o seguro do seu carro com a HDI, porque em caso de batida, você passa no HDI Bate Pronto, que é um centro de atendimento que libera em pouquíssimos minutos o conserto do seu carro, né? Por que você vai ficar perdendo dias esperando um vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Não precisa. Porque aí, no final do ano, é pior ainda, hein? O nego fala assim, só volta depois aí, ó. Natal, depois... Não vai dar pra entregar antes. Só vai entregar aí seu carro aí lá pro dia 5 a 10 de janeiro. Que é isso? Não perca esse tempo todo não, hein? Com a HDI você tem o seu carro de volta em muito menos tempo, viu? HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte o seu corretor. Estádio 97 na Energia 97. Que também vem em nome aqui de clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Hoje é quinta-feira, é dia de cheddar McMelt. E amanhã, quarteirão por apenas R$8. Aproveite! E agora vamos a eles, senhoras e senhores, os corneteiros do estádio 97. Vamos lá? Bora! Corneteiros do estádio 97. E aí, galera do estádio 97, aqui é Ronald Monção de São Bernardo do Campo. E aqui vem a musiquinha pro frouxo do Vieira. Vamos lá. Vieira, fala pra mim. Fala. Fala como é ser frouxo assim. Oi. Vieira, fala pra mim. Fala como é ser frouxo assim. Será que vou pedir pra minha mulher? Será que vou ver o Grêmio onde eu quiser? Será que vou pedir pra minha mulher? Será que vou ver o Grêmio onde eu quiser? Vieira, fala pra mim. Mas é te catar, vai. Fala como é ser frouxo assim. Oi. Diga como será para bunda com decontar. Mandou um nome, já ganhou. A porcaria ficou isso aí. Já ganhou. Esse axé é um lixo. Mas é Ronald. Ronald, bom. Isso é lambada. Pior ainda. Sensacional. Mas não foi bom, mano? Foi bom. O único Ronald que eu conheço é o Ronald McDonald, viu, Domênico? Eu não conheço, não. Vamos lá, mais uma. Boa tarde, amigões. Danilo, santista da Vila Carrão. Mano, preciso de uma ajuda sua aí numa dúvida. É, você falou aquele negócio lá do Pablo, achei que foi sacanagem mesmo, o cara não reconheceu o clube. E no caso do Santos, do Zeca, o que, que você acha? Porque ninguém comentou ainda aí a sacanagem que esse cara fez com o Santos, meu. O cara apanhava lá do padrasto, meu. O Santos, meu, é muita sacanagem o que ele fez. Eu queria saber a opinião de vocês aí através de você, mano. Um abraço, tchau, tchau. Ai. Olha, eu também acho que falta gratidão aí pra jogadores. Por mais que o clube de vez em quando pise na bola, traze um salário aqui, um salário ali. E o que é combinado não é caro. Eu acho que os jogadores aí, eles têm que receber o que é justo. Tá em contrato, o clube assumiu um compromisso, tem que pagar. Só que eu acho que em determinados momentos os jogadores, eles acabam forçando a barra. E não é diferente com o Zeca, não. Se aproveita, por mais que né, ele tenha o direito de talvez sair, buscar algo melhor, mas muitas vezes falta gratidão sim, Motinha, porque o clube ele investe nesses caras, muitas vezes são caras que estão perdidos aí pela sarjeta do futebol, os clubes dão oportunidades aí e acreditam no potencial do maluco, ele vai lá e começa a aparecer, começa a despontar, e a hora que ele tem aí de poder virar e dar uma facada nas costas dos clubes, eles fazem isso. Falta muita gratidão no futebol, sim. É por isso que eu acho que o torcedor hoje fica clamando. Ah, o fulano de tal. Ah, eu quero a camisa do cara. Ah, eu quero... Eu vou comprar a camisa e quero o número 9, quero o número 7, que é do fulano de tal. Tá errado, velho. Tá errado. O torcedor hoje ele tem que comprar a camisa sem número. Ou se tiver número, que não coloque o nome. Tá certo? Porque esses caras aí, jogador hoje em dia, ele não tem mais pelo clube o amor que tinha antigamente. Quem vive de amor pelo clube hoje é o torcedor. Que ainda é trouxa, ele é maltratado, ele paga caro, tanto na camisa oficial quanto no ingresso, e ele prestigia. Agora, jogador bacana, é aquele negócio lá, pagou, tô dentro, não pagou, tô fora. Então, esse negócio de ficar se iludindo com situações, ah, mas ele foi ingrato, todos eles são, cara, todos eles são. Com raras exceções, todos os jogadores aí, a hora que podem, eles usam o clube como hospedeiro, eles chupam o que eles podem do clube, financeiramente falando, e a hora que eles podem descartar, eles descartam. Então, infelizmente, essa é a real. E quando apareceu, surgiu essa situação com o Zeca, nós falamos, sim, criticamos aqui e lembramos que isso se deve muito... Mas defendeu o Zeca, né, RG, na oportunidade. Isso se deve muito, às vezes, à mal assessoria que esse jogador recebe, também, né? Que ele tem, né, e que ele escolhe para cuidar da carreira dele. Então, é isso aí, o cara começa a visualizar... possibilidade de ganhar mais, o dinheiro entra na frente, o empresário enxerga muito mais o dinheiro também. Aí complica, né? E aí a coisa começa a virar uma lambança. Aí degringola, e se você mas não que má assessoria, né, RG? O empresário ele só vai ganhar dinheiro numa transação. Porque se ele estiver ganhando só o salário do clube, o empresário não ganha. Então, mas ele não pensa dessa forma, né, mano? E aí cai nessas armadilhas, por exemplo, a mesma do Zeca, tá aí. Né? Há quanto tempo... E agora você não tem, fica essa coisa, essa indefinição, não sabe para onde vai, não sabe se algum clube vai querer. Quer dizer, então, para que arrumar essas confusões? Porque tá mal assessorado, é isso. Mais corneteiros. Mano, teu irmão é boiola. Ah, jeito de viadão. Não. Concordo. Não me engana, não, moço. Ah. O Marcão dá ré no troço. Ah, isso! De tarde o Marcão tá louco, velho. Te assiste na Fox. E à noite no swing. Ah, não. Gosta de apanhar no Cox. Chupa, Marcão. Isso. Flávio Wolff de São Paulo. Olha aí, ó. Que já isso? Ganhou, já é uma música Rápido decente. Não é aquela porcaria de lombada. Eu acho que a piada é ó. Conteúdo, isso é conteúdo, Marcelo. Dá uma olhada. Você também, Marcelo. Ó, e vai pro inferno. Ô, mano, a melhor parte é a parte que ele fala. E gostar de apanhar no Cox. Ele que gosta, isso. Né? Isso. Demonstra conhecimento, né? Né? E você sabe como é que o cara gosta da coisa. Coisa, né? Demonstra a voz. Não, mas já que ele gosta tanto de Mamonas Assassinas, pergunta aí pra sua irmã quando eu e ela ficamos pelados em Santos. Que é isso? Que é isso? Dentro da Brasília Amarela? É, pelados em Santos, eu e sua irmã, velho. Não. Pior se ele falar ela. Que você é o Robocop Gamer. Olha aqui, ó. Mais corneteiros. Que delícia. Oi, amigo. Aqui é o ET. Filha da mãe. Ted e a la cambiada del panalhas. Quantas vezes, oi, vou traduzir. Eu entendi, você já trocou de fraldas? Quantas vezes hoje, Cristiano Ronaldo, vem aí? Tchau! Olha o ET, sensacional. Fala uma coisa, você tá zoando e o pior, filho da mãe? E o pior é que o portuguesinho vai chegar babando, porque falaram pra ele que tem um tal de técnico aí do time que vai disputar com ele, foi que jogou... muito mais bola que ele. Jogou mesmo, aí monstro. Aí ele perguntou, quem é este gajo? Quem é os gajos? Quem é este gajo aí? Que o Renato jogou mais bola que ele. É uma blasfêmia, né? Não, pera, como assim? Nossa. Não foi pior. Ah, o Mota nem viu. O Mota conheceu o São Paulo em 2008. O Renato Gaúcho jogou, Marcelo? Olha, jogou bola, hein? Na minha época, quem jogava bola era o Mário Sérgio. Nossa, jogava muito. Ah, esse jogava demais também. Nossa. Uso, mas o Cristiano Sombra, Ronaldo. Vem cá, Sombra, aproveita. O Sombra tá aqui, o Sombra viu jogar. O Gaúcho, é o Renato Gaúcho. Sim. Jogando bola. É. Ele foi muito pior que o Cristiano Ronaldo? Não, mas nunca foi melhor. Não dá nem pra comparar, né, velho? Não é... Cara, muito pior, não. Muito pior é o Reinaldo, muito pior mas Romero. Quem foi melhor? Não, Cristiano Ronaldo é melhor que melhor. O Renato Gaúcho. É isso que a gente tá falando. É melhor. Mas é uma diferença absurda, Sombra? Mas é absurda? Não acho que é uma diferença absurda. O Renato Gaúcho foi um jogador dentro da história do futebol, nota 7. Tá. Quando eu falo história do futebol, na minha opinião... Assim, se Pelé foi 10? Se o Pelé foi 10, se Pelé Maradona foi 10. É 10, se Messi é 10... Porque assim, melhor Zidane, melhor isso, melhor aquilo. E que, assim, não dá pra você dizer, ah, esse é melhor. E o Cristiano Ronaldo é o quê? Então, 8, Cristiano Ronaldo? Você tá de brincadeira, não, gente. Não, pera. O Renato Gaúcho Mota, se o Pelé é 10. Na época não tinha, hein? Pera, se o Pelé é 10, o Messi é 9. Tinha, mas tá? Quando o Renato Gaúcho jogar, não tinha bola de ouro. Não, então, se o Pelé é 10... Messi e Cristiano Ronaldo, 9, 8, por aí, 9. Esse negócio de meio ponto também é o fim da picada. É. Né? O que é esse meio aí, né? É. Meio ponto é, né, pra ficar mais alto com o sapato aí. É. Né? É, então, eu acho assim, por exemplo, vai numa escala aí, na escala sombra. De, sim, de sim. Escala sombra. Então, vamos, o Pelé é 10... Aí o Messi é 9. Mário Sérgio. O Zidane é 9. O Mário Sérgio, pra mim, foi um gênio da bola. Um grande nove jogador. Também. Foi nove. Ótimo. 8. 8. 8. 8. Que também não vai. Não dá pra colocar o Mário Sérgio. Ele não foi tão efetivo quanto o Messi. Sim. Você entendeu? Tá. Você quer ver um jogador que eu acho que ele tá aí também nessa zona? Renato. Ronaldo Gaúcho. Bom jogador. Ronaldo jogou Gaúcho. Muito. Foi maravilhoso. Foi mesmo. E que nota? Eu botaria aí no time dos 9, cara. Ah, mas o Sombra, o Ronaldo Gaúcho... Porque, o Ronaldo cara, Gaúcho, Sombra. O Ronaldo Barça, Gaúcho... Né, não, mas o Ronaldo Gaúcho, Sombra, ele teve seu auge aí, o auge dele eu concordo que foi nota 9, mas ele ficou muito pouco tempo no auge. O Ronaldo Gaúcho, ele poderia desistiu, se... né, mano? Então, mas é que tá, ué. O ato entregou, dele, né? Se ele desistiu ou não desistiu, o problema é dele. Ele mas se entregou, o né? auge do Cristiano Ronaldo foi muito mais constante e durou muito mais tempo do que o auge, sim, por exemplo, certeza, do Ronaldo Gaúcho. É verdade, verdade. Ele gastou a bola mesmo no Barcelona. O Cristiano tem aquela coisa do eu faço, né, às vezes sozinho. Você olha o cara decide. Ele nesse o Cristiano Ronaldo, o cara protagonista do Domênico Gato desde que ele começou lá no Sporting, velho. O Cristiano Ronaldo, desde que ele começou mesmo jogando lá, o cara fala, pô, mas o Sporting, não sei o quê. O cara, tanto é que ele saiu de Portugal, ele foi jogar na Inglaterra, que era o futebol mais difícil do mundo. Ele foi ídolo no Manchester United, todo mundo sabe que lá o cara só consegue realmente aí jogar a bola que ele jogou, se o cara jogar muito. Você põe ele no nível, jogar. Hein, mano, você põe como 9 também? O Ronaldo, Cristiano? Sim, mas lógico. Eu acho que não sai na foto o Renato Gaúcho, Domênico. Eu não vi muito do Renato Gaúcho. Não, por exemplo, na foto. Não, o Renato, eu acho que ele tá no mesmo patamar do Miller. Né, ô Sombra, o Renato Gaúcho. Ah, e pode ser, mas o Ronaldo não sai na foto, gente. Eu acho que eu tô falando. O Ronaldo, o Fenômeno e o Romário estão no em 9? Ah, eu também acho. Ah, sim. Sim. Eu acho que aí é Cristiano Ronaldo, Messi, Ronaldo e Romário. Vamos entender o seguinte. Eu acho só. Se o 10 foi o Pelé, exatamente. Considerando o Pelé, 10. O Vieira citou o Miller, eu acho que o Miller tá um ponto acima do Ronaldo. 8,5. Vamos pôr o meio aí? Não. Não, pra mim o Renato é 7. Por exemplo, o Miller já tá no 8. Miller 8? Eu, Rivaldo, onde tá aí? O Rivaldo no 8. Também acho. Jalminha. Kaká. Jalminha também, 8. Já foi melhor do mundo o Kaká, hein? 8. O Kaká, 8? 8. Careca. 8. 8. Rivelino. Porra. 8. E aí? O Rivelino? É 8. Rivelino é 9. Eu não posso dar uma nota. Eu acho que é 9, hein? No caso de Rivelino. Que a gente viu em vídeo, né, o Rivelino? É difícil, exato, cara. Então, a gente não tem noção. Não deixa meu amigo aqui estranho no ninho, pode ter visto mais. Quantos anos você tem, estranho? 52, né? Eu tenho 48, então você teve um pouco mais de oportunidade de ver. Eu acho que não dá pra ficar, talvez, no 8. Porque um jogador que foi campeão da seleção brasileira no time de Pelé, eleito pelo Maradona, segundo Maradona, o melhor que ele já viu. É 9, no mínimo 9. Só explicando. O 9, acho que Rivelino comparado hoje com os jogadores que nós temos hoje. Sim. Rivelino seria 9, na minha opinião. Rivelino, dentro daquele universo que ele jogou, na minha opinião, nota 8. É mesmo, Angê? Sim, com os caras que tinham na época, com os caras que jogavam na época. Zidane foi quanto? Pra mim, 9. Eu também acho que é 9. Esse é monstro, hein? Monstro. Beckenbauer. Beckenbauer? Porra. Eu não vi muito, cara. Aqueles caras Cruyff, então. Esse muito. Esse 9 com louvor. É mesmo, né? É o que viu. Esse 9 com louvor. É o Cruyff. Jogou muito. Mas a gente pegou, por exemplo, o Van Basten. Essa turma aí. A gente viu o Van Basten jogar, meu, no Milan. Putz, batemos na cara desse trouxa aí. No quem que é? Freguês. Van Basten. Aqui é que ficou correndo atrás do Leonardo. Chupa, Vira. Não, então, a gente via ele jogar no... mas era bom jogador. Tipo do Lancelotti, né? Mas acho que quando vai pra lá, pra ganhar de europeu, é pra dar na cara. Ai, toma, Vira. Nós vamos tentar, né? Salva nós. Eu não tenho essa coisa de ser coadjuvante. Mano, lógico. O Vieira. Ah, eu vou lá pra perder. Não, você tem que ir lá. Então, só que é o seguinte, ó. Prazer, sou o maior. Vocês não vão pra jogar com o Real Madrid, Vieira. Vocês não vão pra jogar com o Real Madrid, vocês vão pra assistir o Real Madrid jogar. Ô, Marcão, o Vieira tá com a cara daquele moleque que vai prometer eu levar ele pra Disney. Sim. Certo? Só que até agora eu só cheguei no Suarão. Até agora, chegou as férias, ele passou de ano, foi um bom menino, tal. E ele tá esperando o pai falar alguma coisa. E até agora, nada. Mas só que é o seguinte... Aí o pai falou assim, só falou assim, ó, vamos ver. Mas o que serve de analogia, hein? É aquele dentro da loja de brinquedo. Aí na hora de sair o pai fala, bota lá na prateleira. Só que é o seguinte, né, RG? É o seguinte, a probabilidade é dos caras, óbvio. Só que eu estou enfrentando de todos os brasileiros que já foram, lógico, inclusive o Santos de Pelé. Lógico. Eu estou enfrentando o maior time de todos os tempos. Que bobagem que você está falando. Não estou falando bobagem, não. Não estou falando. O cara acabou de falar mal do Cristiano Ronaldo. Eu não estou falando do A11. Não, não. Que Renato Gaúcho tá no nível. Não, peraí, eu não tô falando de 1 a 11, calma, ô, mano, vocês não entenderam. Aí, eu estou falando da instituição. O Barcelona que enfrentou o Real Madrid Santos, é o maior time do mundo. O Barcelona era muito maior. Onde que você tá louco? O Barcelona, gente, o Barcelona que enfrentou o Santos é muito melhor do que esse Real Madrid. Não, não, eu não tô falando de... Entenda, mano. Era isso que eu ia perguntar. Eu não estou falando do time 1 a 11, eu tô falando da instituição. Mas o Real Madrid tem 11 jogadores. O que vai jogar lá, bacana, são jogadores, não é instituição. O time em campo foi o Barcelona. Peraí, se você vai Barcelona, assim... O Barcelona de 2011 é melhor que o Vieira, o maior campeão de Libertadores na América do Sul aqui é o Independiente, que a última que eles conquistaram foi em 84, bacana. Então para. Então, aí você viu o que eles fizeram ontem. Maracanã lotado, nem tomaram posição. Então a gente vai apanhar mesmo. Então você admite que o Palmeiras é muito mais instituição que o Grêmio, é isso? Por quê? Tem muito mais Campeonato Brasileiro. Mas tem muito menos Libertadores também, muito menos Copa do Brasil. Mas e por que, que a tua métrica então é só Champions? Não, porque é o título dos caras. Não tem essa, isso aí é o seguinte, ou o cara é do primeiro patamar ou é do segundo. Não, então o Barcelona assim. E Milan também tá no primeiro Real, patamar. Então o Grêmio, Milan, só que Liverpool não tá. Liverpool não tá no primeiro patamar. Então o Grêmio é melhor do que São Paulo. Tá. Então, o Grêmio é melhor do que São Paulo. Então conheça um pouco mais da história do Liverpool dentro da Inglaterra. Não, aí é que tá. Horas. Dentro da Inglaterra ele é forte. Só que na Champions League ele não é um dos maiores campeões. Quem tem mais Champions? Então vamos ver a história. Eu realmente não sei. Eu também mas não. Mas veja aí o currículo de títulos do Liverpool e ele veja dos demais. Né? Quer ver? Ó, vamos ver aqui, ó. Vê mas, o currículo de livre. Aquele Barcelona que enfrentou o Santos porque foi o melhor da história. Esses modinhas aí, forte, que conheceram o futebol aí a partir do videogame, não conhecem a história dos caras. O Liverpool é um dos times, e eu não torço pro Liverpool. Mais tradicional. Né, um dos times mais tradicionais da Europa. É. Mas eu não acho que tá na mesma escala de Barcelona, Real Madrid, Milan. Talvez não esteja na moda. É. Olha, vai ver o Liverpool de campeonatos inglês, ele tem 18. Deixa eu ver aqui, Liga dos Campeões da UEFA, 5. Ah, tem 5 Champions? Tem 5. Não acredito. Real Madrid tem 11. Pô, mas fora que tem Champions. 5, fora que tem Liga da Europa, 3. Mas aí é a Sul-Americana dele. Vale. E Supercopa, que é o enfrentamento dos dois? 3. Eu tenho 5 Champions. Olha lá, Real Madrid. Ó, a lista é Real Madrid. Quem você quer saber? O outro? Real Madrid com 12. O Milan com 7. Bayern de Munique com 5. Real Madrid tem 12, nem 11. Então, peraí. Bayern de Munique é o terceiro com 5? Sim. Então, o Liverpool é o terceiro que mais ganhou Champions? Sim. Ah, é? Então, mais que o Barcelona? Mas você concorda que não tá Liverpool? O cara vem e diminuiu o Barcelona. O Barcelona tem 5 também. Então é a mesma coisa. Tá não. O Ajax tem 4. O Ajax tem 4 Champions. Vocês estão de brincadeira. O Ajax tem 4. Vocês estão falando coisas distintas. Se for ver por importância de títulos, o Sombra tem razão. Se for ver por ordem hoje... Mas é o que hoje, você falou do Independente, então. Mas se for ver hoje por importância, o Liverpool tá abaixo. Mas, historicamente falando, o Liverpool tem 5. Também tem história. Mas entre o cara... O Liverpool, você fala assim, vou jogar com ninguém? Não. Gente, mas é o seguinte, com cara que o Liverpool, bota. Gente, é uma instituição... Dentro da Europa. Das mais tradicionais do futebol europeu. Eu também acho ele tradicional. Só que no caso da Champions League... Quem tem mais? Eles ou... Da Inglaterra, quem tem mais? Eles. Eu acho que é o Liverpool. Pô, então não dá pra descartar. Não dá. Mas é o mesmo caso que o Mano falou do Independiente. O Independiente mais tem 7 Libertadores. Mas o Independiente, qual foi a última Libertadores? Mas, peraí, 84. O Liverpool disputou o Mundial a última em 2005. Deles, sim, só que até então eles tinham ganho em 84. O Liverpool, a última Champions foi 2005. Disputou com o São Paulo. E o que o Grêmio tinha ganho de importante antes agora do campeonato? Ué, o Grêmio ganhou em 95. Vocês não ganhavam título há 15 anos? Os caras dançando 2001. Valsa na bandeirinha de escanteio. 2001 ganhou a Copa do Brasil. E o ano passado. E só por isso o Grêmio diminuiu? Não. Dançando valsa. O cara do Inter dançou a valsa com a bandeirinha de 15 anos que o Grêmio não ganhou nada. Ficaram putos de mandar até mensagem pra ele. Ele dançou valsa com bandeirinha em Campeonato Gaúcho. Você vê o tamanho do time dele. Cada justifica, ele se enquadra. E outra. Pra você ver o tamanho do time dele. Ele dançou valsa no Campeonato Gaúcho. Mas eu não tô discutindo o tamanho do cara. É que, por exemplo, vocês ficaram 15 anos. Ficamos. E não diminuiu. Não diminuiu porque sempre foi pequeno. E por que o Liverpool diminuiu? Foi enorme. E por que o Liverpool diminuiu? Não diminuiu. Você disse que diminuiu. Não, não falei nada disso. Só tinha ganho 84. Falou, sim, eu não falei nada disso. Em momento algum, pega a gravação, não falei nada de diminuir. Você deu a entender. Eu falei que não tá na mesma prateleira de Real Madrid, cara. Hoje não, mas como instituição é. Então vamos dizer mais tradicionais. Vamos dizer que o Grêmio ganha o Mundial do Real Madrid. É a mesma coisa que ter um dado aqui. Vocês juram pra mim que vocês estão falando que é a mesma coisa que ganhar do Liverpool? Lógico que é. Posso falar? Quando o São Paulo foi jogar contra o Liverpool não tomava gol há 200 jogos. O Liverpool não perdia uma partida, 500 partidas. Lógico, sim, tô exagerando. Os scouts aí, eu sei. Sim. O Liverpool naquele ano é o Real Madrid que você vai pegar agora. É porque foi tão difícil. Mas, gente, tanto então, é que quem tava na final? O Liverpool. Tá, então por que vocês falam? O Grêmio ganhou do Hamburgo Mundial. O Hamburgo era o Liverpool de 83. Quantas Champions tem o Hamburgo? Não. É o que eu tô dizendo. Era o time que não, ninguém bate. Era o. Calma, o Jaguero, calma, Jaguero, calma. Jaguero. Calma. Era a base, você não vai me convencer. Essa criança vai chorar. Essa criança vai chorar. Não chora. Não, eu não tô chora. Comparando. Você não tem como colocar o Hamburgo na prateleira do Liverpool. Não, do Real Madrid. Não, longe pronto, disso. Pronto, já justificou. Longe disso. O Hamburgo agora, é o Chelsea. É o Chelsea. E das 5 vezes que o Liverpool chegou. Sim. De campeão da Champions, 2 vezes, que é 81 e 84, eles foram invictos. Não perderam nenhum jogo. É. Gente, é que é o seguinte. Entendeu? Você que é garoto. É que as pessoas veem hoje. Uma coisa, o Liverpool futebol, é maior que o Manchester. O futebol não nasceu com FIFA. Também acho. 2005, também acho. O futebol não nasceu com Pro Evolution. 2005 o futebol foi o último já ano. Existia. É. 2005 foi o último ano que os caras ganharam, né? E aí, são 12, o Liverpool tem mais chance 12 anos. Do que o Manchester 12 anos sem ganhar nada. Então os caras acham que não existe mais. Olha, mais ou menos, é o Liverpool e o São Paulo estão naquelas. É, porque não ganha faz tempo. Agora, eu vou dizer que qualquer time do Brasil com uma instituição é maior que o São Paulo, não é. Não. Então não passa por um momento difícil, mas não pode chegar aqui. Tudo bem que o meu time, os caras fazem o máximo pra descer de nível. Lógico, eles estão fazendo um trabalho muito coerente, por exemplo. Mas é um trabalho capaz. Brilhante, né? Brilhante. O Leco faz um trabalho brilhante. Mas eu não posso chegar, porque o meu time não ganha aí títulos há 10 anos de grande expressão. E eu vou dizer assim, não, agora o São Paulo não é o mesmo nível, o mesmo patamar. Ele não é como time hoje dentro de campo. Mas ele tá no mesmo patamar do Corinthians, sim. Que ganhou tudo nos últimos anos. Ah, sim. Não, não, você, acha, ô, não Domênio, dá, você acha o quê? Não. O São Paulo vai disputar o Mundial, por exemplo, daqui pra frente. Vai, ano que vem. Aí vai lá, Mundial. Sim. Pô, quando os caras chegam lá e falam, ó, esse cara, esse time aí, velho, 3 vezes Mundial. É, claro. Os europeus. É olha aqui, ó. Os europeus... Os caras sabem quem é. O europeu, ele é meio frio. Ele nariz não tá nem aí. É, nariz em pé. Eles acham que eles são sempre os melhores. Eles sabem. Pode saber, mas acho que sempre são o melhor. Domínio, e de fato, vou dizer, e de fato, vamos ser sinceros aqui, né? Né, Sombra? Vai ser difícil a gente... O São Paulo, por exemplo, pegou o Milan naquela época lá. E que parava, né, RG? Os times, né? Time bom aqui, time bom ali. Sim. Hoje, não dá. Hoje você pega aí a final que vai ser sábado. É um massacre, né? Cara, assim, a 90... Naquela época não tinha isso. 95% de chance claro de um... Não, não claro tinha, não. Né, Sombra? É era menor essa distância. Doutor. Essa distância aumentou. E vou dizer uma coisa aqui. Eu perguntei pro Sombra ontem pra vocês. E todo mundo ficou mesmo que, né? Achando que... Ô, Domênico. Dificilmente... Acho que essa distância vai diminuir. Não diminui mais, Domênico. Até pela questão. Mas, ô, Domênico, ó, tá me incomodando aí esse discursinho de loser do Vieira. Vieira, para de ser covarde, isso. Para de ser covarde e morra atirando. Morra atirando. Por mais que possa parecer difícil. Morre em pé, mano. Em pé. Lógico, é lógico. Por mais que possa parecer difícil o seu time vencer o Real Madrid, o torcedor do Grêmio, que agora deve estar no intervalo entre o almoço e o jantar da churrascaria, esperando pra servir a próxima picanha, o cara espera um pouco mais de você, que além de bunda mole de não ter ido pra Abu Dhabi com tudo pago, tá certo? Não acredita no potencial do seu time. Você é uma vergonha pros gaúchos. Mas quem te falou que eu não acredito? Quem foi que falou isso? Eu tô ouvindo. Quem foi que te falou que não acredito? Eu tô ouvindo as suas declarações. Você é meu amigo. condições, cara. Você disse que a chance não... era de 5%. Eu acho. Mas existe chance, não existe? Ô, Sombra, porque no mínimo detalhe, viu, RG? No mínimo detalhe, vamos supor, o Real Madrid chuta 200 bolas no gol e o Marcelo Groi pega todas e num contra-ataque lá o Grêmio chuta uma bola, a bola de 18 pessoas e entra. Aí esse cara na segunda-feira... É, tá vendo? Não vai deitar segunda-feira. Você não vai falar nada. Porque o Inter foi lá e ganhou do Barcelona. Mundial. O Inter foi lá e ganhou do Barcelona. Ganhou de um grande Barcelona. Sim, só que perdeu pro Mazembe, então cancela. Cancela. É gigante ganhar do Barcelona. O fiasco, Sombra, o fiasco é maior do que a conquista. Senhores, vamos dar sequência aqui. É o seguinte. Vamos agora. Deixa eu dar um recado importante agora do McDonald's. Diga. Né? Porque é o seguinte, meus amigos, McDonald's, todo dia tem um clássico diferente por apenas R$8 cada, não é verdade? Sim. Hoje é quinta-feira, dia de planejar o final de semana, e no McDonald's é dia do cheddar McMelt, hambúrguer, cebola grelhada, molho shoyu, queijo cheddar no pão escuro com gergelim por apenas R$8, amigos. Dá pra deixar ainda melhor? Lógico que dá pra deixar melhor. É só você pedir acompanhado de McFritas e bebida, sai R$19,90. Olha que legal. Meus amigos, corre pro McDonald's. Clássico do dia McDonald's. Hoje é Cheddar McMel. Esse sim, hein? Estádio 97 na Energia 97, que também vem em nome aqui, deixa eu ver aqui, vem em nome de Extra. Extra. Vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode, beba com moderação. E agora vamos ao momento sem parar. Ouvintes na sequência, hein? É VaptVupt. Momento sem parar. Ganhe tempo para viajar, estacionar e abastecer. Aproveite as suas férias com o seu sem parar. Compre o seu semparar.com.br. Sua vida sem parar, meus amigos. Vieira lixo do sofá vai assistir. Que isso? Na final lá no sul, tá ligado? Não foi porque tava trabalhando. Na Argentina não foi porque todo mundo sabe pipocando. Fala nada. E a verdade agora ele não vai pra Dubai. Porque a mulher que manda e o Vieira em casa não manda mais. Vieira lixo. Abu Dhabi trouxe. Vieira lixo do sofá vai assistir. Alô? Trouxa, não foi lugar nenhum. Alô, quem fala? Esse trouxa tá falando. É o Thiago. Ô, Thiago, tudo bem? Tudo jóia, e vocês? Bom volume. Thiago do quê? Viva a voz. Consegui, mano. Bota viva a voz, abaixa o volume. Bota a morta a voz aí, velho. Pô. E aí, Thiago é com TH, não? Com TH. Thiago do quê? Thiago Oliveira Silva. Oliveira Silva. Quantos anos, Thiago? 29. 2.9, RG. Feito ontem, antes de ontem. Chamar o coralzinho do estádio. Como assim, coralzinho? Você viu o nome dele? Thiago. Thiago, tô em cima, tô embaixo. Sensacional. Thiago. 10! Olha, sempre 10. Boa, puxador, velho. Dá uma olhada. Thiago, e o bairro que você mora, qual que é? Jardim Fortaleza. Fortaleza. Hein, velho? Ô, irmão. Cascão, hein? Caraca, mano. Soltou tá feliz fogos não tá, ontem. Né? Tá feliz e não tá, exatamente. Nem feliz não tá. Tô feliz, cara. Tô feliz. Pelo cara perdendo é o que importa. Mas, ô amigão, se o Flamengo vence a Copa Sul-Americana, o Vasco já entraria na fase de grupos da Libertadores e não na pré, né? Não, mas a gente vai na pré mesmo, não tem problema não. Melhor ver o Flamengo perder? Duvido que você não torceu pro Flamengo. Melhor ver os caras se lascados que... Mano, é melhor. Se você ainda tem chance de disputar e o teu time, o teu rival vai perder, muito melhor. O Vasco só depende dele pra entrar. Olhando assim, é verdade. É melhor você ver o teu rival fora e ver os caras chorando ontem, pelo menos na pré. Só no cheirinho, né? É bom demais. Só no cheirinho. Agora eu vou te falar, hein, cara, que porradaria que saiu do lado de fora, hein, meu? Aquilo foi vergonhoso, velho. Caramba, você viu os caras pegando o cara no carro, meu? Mas é a cultura do povo brasileiro, né? Mas é horrível, né? Na moral, cara. A falta de educação. Isso aí, é uma coisa a mesma gigante, coisa, esses caras violência. que invadiram aí, eu vi muita gente criticando aí, porque é nego de torcida organizada, não é só torcida organizada, tem um monte de oportunista lá no meio, que não faz parte de torcida e vê o bonde entrando, os caras querem ir junto. Ele virou terra de ninguém, você entendeu? Tem um monte de torcedor, cara. Você viu quanto tava o ingresso na mão dos cambistas lá? 500, não, absurdo. 500 pau lá fora, velho. Talvez nem tivesse, nem fosse... Mas vou te falar, RG, o cara verdadeiro. Que paga, mas mesmo que fosse verdadeiro, o cara que paga isso aí pra ver um jogo de final do Sul-Americano é um idiota, cara. Mas o cara vai, 500 cara. Contos, cara. Pelo amor de Deus. O cara vai. Pelo amor de Deus, cara. Agora, Mas não dá pra medir o amor, né, o Marcão? O cara apaixonado pelo time. Um salário mínimo de, sei lá, R$800. Mas tem gente que paga, Marcão. Se o cara tá vendendo, tem gente que paga e vai. O cara compra. Qual é a última vez que o Flamengo disputou uma final internacional? Fazia tempo, O cambista existe porque tem um cara que vai lá... O prazer dele fala, pô, eu vi o meu time ser campeão no Maracanã. Entendeu? Cambista não é exclusividade do Brasil. Não. Inclusive no exterior, você existe até muito pelo contrário. Existe uma espécie de cambismo oficial até. Sim. Site e tudo, né? De site, caramba. E te leva, inclusive te pega até em hotel e te leva pro jogo. O que eu não acho que é o correto. Agora, nesse caso de cambista, não podemos dizer que a culpa é do Brasil. O problema é que, por exemplo, se você vai num jogo fora do país, vai num evento fora do país, mas vamos falar de jogo de futebol? Há uma serenidade muito grande no acesso, etc. É difícil, e tal. Você não entra fácil. É muito... Entra fácil. Na parte assim que eles fazem isolamento, gente. Olha, ô Mota, eu já fui em jogo, cara. Não vi isolamento, não vi nada. Vi lá jogo do Barcelona, vi do Milan. Não tinha isolamento nenhum. E tinha cambista. Cambista eu vi bastante. Ok. Mas o que eu quero dizer se assim... Se o cara tivesse armado naquele jogo Barcelona e Real Madrid, o cara entraria lá. Ninguém foi lá vistoriar o cara. E ontem também, quem tivesse armado, cara, entrava, né, RG? Porque uma hora arrebentou os portões e os caras entraram sem revista. Quando acontece algumas desses atentados, aí reforça-se a segurança. Não vamos esquecer aí até que recentemente a gente teve explosão, aí nego se explodindo, etc. Bom... Mas o que muda muito é o comportamento do torcedor, naturalmente, do país de onde ele vem. O brasileiro, ele é meio selvagem mesmo. Não tem jeito. Culturalmente. Culturalmente. É o argentino, é o brasileiro. Ah, mas tem os caras lá fora que faz bagunça? Tem. Mas, pô, aqui no Brasil, meu amigo, você sai... Olha, não dá pra comparar. No Morumbi, você é assaltado pela própria torcida. É. Fica marcando os caras lá. Você sai... Os caras vêm ali, eles te assaltam em volta do Morumbi. É. Você entendeu? Qualquer evento. E duvido que o Rio de Janeiro é a mesma coisa. Então, assim, é uma coisa cultural. Assim como aqui, as ruas são muito mais sujas. Culturalmente, nós somos extremamente subdesenvolvidos. Verdade. Os hábitos são péssimos. É uma coisa horrorosa. Segue aquela receita, né? Toda preparação, o evento, sujeira... Confusão antes junta e depois, tudo. E vai juntando, isso não melhora, continua. É. Isso desmotiva, né? Desmotiva. Há tempos que eu não vou mais em futebol, né? Por quê? Porque tem esse lance de comprar o ingresso, você ir, chegar, sentar. O medo de voltar, né? Medo de voltar. Né? Pô, você viu, cara, ontem pra sair do Maracanã, ainda mais quem conhece o Maracanã, os arredores ali, é complicado, né, RG? Pô. Cara, era palco, é cenário de guerra, meu. Palco meu, né? O vascaíno, você mesmo, vai em jogo ainda? Guerra, cara. Porque quem vai é o mesmo que... Desculpa, entendi, tava encostando o carro aqui. Muita gente que vai pro jogo é o mesmo que tá acostumado com aquela guerra no morro. Exatamente, cara. Então ele fala assim, é no morro, é aqui, o meu comportamento é o mesmo. Você entendeu? Só que ele só muda ali os objetivos, né? Aqui é por um ingresso, ali é droga, é poder. Mas é assim, a gente tem uma cultura muito ruim arraigada na população. Não em toda. Tem pessoas muito de bem, mas aquele parte. Que ainda se sujeita hoje em jogo de futebol, boa parte, é que sabe que tá indo para um negócio muito complicado. Muito perigoso, cara. Você vai em jogo ainda, Thiago? Oi? O que motiva ainda esse sentimento aí do torcedor, Motinha, a praticar esses atos de barbárie? Tá na cara que é a sensação de impunidade. Lógico. É igual aquele exemplo, claro, do cinto de segurança. Antigamente, quando não era multa e era teoricamente opcional, sempre foi obrigatório, mas antigamente ninguém multava por isso. Então ninguém usava, o cara não queria saber se num caso de colisão aquele negócio poderia salvar a sua vida. O cara tá nem aí, vou bater, depois eu vejo se eu morro, se eu continuo vivo. O cara não usava. Só uma observação, viu, mano, eu não penso que seja sensação, não, é certeza da impunidade. Sensação é diferente, o cara tem certeza da impunidade. É mais ou menos isso, RG. Então o povo, muitas vezes, ele só aprende na porrada, ele só aprende na punição, ele só aprende na multa. Então, nesse caso do futebol, enquanto não houver seriedade e prender o vândalo e deixar preso, como aconteceu na Inglaterra, porque muita gente associa aí a melhora dos hooligans na Inglaterra à atitude da Margaret Thatcher de tirar os clubes ingleses de competições internacionais. Não foi, cara. Isso daí significa 10% da melhora. Passaram aí a encarar de vez aí a lei como lei. É. Porque aqui no Brasil, muitas vezes eles falam, ah, essa lei não vai pegar. Como não vai pegar? É lei, a porra da lei tem que ser cumprida. Então, a partir do momento que o torcedor não tiver mais essa sensação ou a certeza da impunidade, ele vai começar a temer a autoridade, RG, porque ele sabe que em caso de confusão, se ele for pego, ele vai cumprir 4 anos em regime fechado. E não tem esse negócio, ah, é bom comportamento, cumpre 1 ano. Se for réu primário, cumpre 2 meses e se pintar o muro, não cumpre nada. Então, a partir do momento que não tiver atenuantes e que se de fato ele for preso e tiver que encarar 4 anos de reclusão por causa de uma briga no estádio, vamos ver se ele vai continuar praticando esses atos que eles praticam hoje. E propõe o estádio 97 dar um passo à frente. O Mano vai dar um exemplo, ele vai criar uma confusão, ele mesmo vai se entregar para a polícia, vai se exigir ser preso, ele vai ser preso. Uma câmera na testa dele. Copa isso, Mano, aí você vai fazer uma big matéria. É um reality. Daqui a 4 anos você volta da cadeia. Mas de novo, vai ser preso? Ele já foi preso. Ah, já foi? Já foi. É mesmo? O Coronel Marinho para salvar ele. Já foi. É mesmo? Isso aí já não é mais ficha limpa faz tempo. Eu fui preso, mas fiquei poucas horas. O cara é fichado? É. Ele tirou foto assim de... Tiago. Tirou de frente e de lado, tirando a plaquinha. Com a plaquinha? Eu tava com ele no jogo, lá no Canindé. Ah. Rodou também lá. Não, rodou? Isso é verdade, eu fui preso no Canindé também. Ô, Tiagão. E quando levaram pro Chilindró, virou menina, viu, Marcão? E agora a saída? Filhão? Aqui tem moral na cadeia, filhão. Oh! A saída do... Parece que costurou o furico, então. Aqui tem moral na cadeia. Uma colada, irmão, com aquela cola. Ô, Tiago. Inclusive, eu recebi cartas aí do Carandiru e vocês devem se lembrar disso. Verdade. O pessoal falando aí, mano, qualquer coisa, se rodar, tamo aí, mano. Ó, cela tal, pavilhão tal, aí é tudo nosso. Aí cola aí que é tudo nosso. É, tudo nosso. Cara, é você, Marcão. Vai lá pra você ver lá. Ah, então, só uma coisa, mãe da cela, mãe da cela. Só pra falar uma coisa, isso aí que o Mano falou, ele fala um monte de groselha. Mas isso que ele falou é verdade. É verdade mesmo. Os caras mandavam carta pro Mano. Mas mandava. Os caras ouviam. Só tem um pequeno detalhe nisso aí. Naquela época, 2001, 2002, não tinha esse negócio de ficar transmitindo o programa online. Sim. Hoje eles mandam WhatsApp pro Mano. Se o Mano entrar na cadeia, eles não vão saber que é o Mano, vão assim, quem que é o baby que tá aí? É, na onde, filhão? Você quem é a menina que chegou? Quem é a boneca que chegou aí? Agora, ele tem a sorte... Ele entra e já começa... Não, agora, o Mano tem sorte de ter um irmão que é mãe de cela. Então, aí dá pra salvar o outro. Thiago, toca a cenoura. Thiago, um abraço. Aí, manda teu abraço pra quem você quiser. Coitado, Thiago, não falou nada. Vocês ficam falando aí. Manda teu abraço aí pro Elcitos, Elcio Pelegrino. Mas quem não entendi? Pro Elcitos. Elcitos. Elcitos. Elcitos com... Que parece salgadinho, você tá comendo ele? É o Cid. Então tá bom, meu velho. Obrigado pela sua participação. Um forte abraço pra vocês aí, cara. Muito bom o programa de vocês aí. Faz pouco tempo que eu ouço vocês, mas é show de bola, cara. Bom, obrigado. Valeu, abraço. Um abraço. Peraí, o Cid deu o e-mail dele? É o e-mail. Dá o teu e-mail aí, meu. Não, é o Cid, amigo dele. É o Thiago. Não, é o Thiago. Citos e pro Marcelinho. Não, dá o seu e-mail, manda teu e-mail, porque você ganhou aí o adesivo do Sem Parar. Ô, show de bola. É. E já com crédito com 50 de 50 reais, cara. R$50 para estacionar, viajar. Só que você não, o adesivo você não vai receber do e-mail, não. Você tem que vir aqui. O adesivo é só para um cadastro nosso. Cadastro. Qual que é teu e-mail, Thiago? Qual que é manda? É Thiago com TH. Thiago com TH. Underline. TOS. P de pato? T de tatu, ovo, T. Sapo. Oh, entendi bem. T-O-S. Tos. @hotmail.com. Tá bom. Marcou, Basílio. @hotmail.com. Valeu, velhinho. Tá, Thiago, um abraço pra você. Valeu, Thiago. Obrigado, hein. Valeu. Thiago, segundo ouvinte no momento Sem Parar, aproveite as suas férias com o Sem Parar. Ganhe tempo pra viajar, estacionar e abastecer. Ligue 3037367, compre já o seu. Boa. Sua vida sem parar. Olha o Asdrubal aí, ó. Olha o Asdrubal. Fala besteira lá, o Mota fala besteira em todo lugar. Não sabe nem escrever, não sabe nem falar. Não sei como essa besta aprendeu a andar. Fala que se formou, que tem um diploma, mas o seu TCC foi uma borboleta. Obrigado, viu, Marcão? Borboleta. Alô, Marcão, obrigado. Alô? Quem fala? Evandro. Ah, Evandro do quê? Evandro Ribeiro. Ribeiro, que mais? Só isso. Ah, então tá bom. Evandro, aí, quantos anos? 28. RG? Ah, 2.8. Temas de música hoje. Como assim, temas de música? Esse lembra aquela outra. Qual não, outra música lembra? Sucesso. E a gente vai, Evandro. E a gente vai, Evandro. Sensacional. Essa foi genial. Essa foi genial. Foi genial. Ô, Domênico. Fala, meu velho. Chupa ali. Liguei semana passada aí, ele cantou a mesma musiquinha. Pois cara. É, mas mudou de nome? Sei, mas a cara. Música é, pra fazer sucesso de nome? Agora, ô, Zazá, se fecha aí. Vezes, que isso aí, mano? Ô, Zazá, se fecha aí, Zazá. Por que Zazá? Por que Zazá? Ah, já mandaram aqui a ficha dele. Zazá? Por que Zazá? O estranho neném é Zazá. Ah, é? É. Como assim? Explica isso aí, ô. Foi acontecimento, né? Na época eu trabalhava na Petrobras. E aí a moça do RH trocou o meu nome, né? Você trabalhava onde? Na Petrobras. Opa! Aqui, né? Cuidado aí, senhor. Opa! Local, opa, né? E aí, Marcelo? Ao invés de ser Marcelo Beccarini Casaquevícios, Marcelo Beccarini Zazaquevícios. Ah. E aí o pessoal. Ah, ficou Zazá. Ficou Zazá. Aí ficou Zazá. Sei, vou dizer. Você gostou? Daqui a pouco eu vou soltar mais uma que eu sei. Você não para de vazar, né? E possivelmente deve ter processado, viu? Possivelmente deve ter processado a Petrobras, deve ter ganhado uma boa ação e nós pagamos. Exatamente. Ele é rico por nossa causa. Caramba, hein? E ele é rico mesmo, viu, mano? Caído lá, o Zazá... Longe disso. O Zazá é rico mesmo, viu, mano? Porque chegou a informação aqui que ele toma chá em inglês. Poxa. E em porcelana chinesa. É verdade ou é mentira? Olha, é uma bichona. É vai aí, Mota. Você gostou do Zazá, não? Eu não gostei da pessoa, né? Mas corpinho dá jeito. É. Ô, Vieira, aliás, pelo jeito esse aí tem cara que é naqueles que devolveu lá 250 milhões. É, pra Zazá. Ele faz assim, ó. Sombra, como é bom ter cara de rico, né? Dedinho, né? É bom, né? Não ter sei. Cara de rico. É, não sei se é só cara. Você toma chá em inglês mesmo, em porcelana chinesa? Não, conta essa história aí. É o seguinte, minha esposa, a Luciana, ela gosta de chá, né? Então ela tem um cuidado todo especial, né? De você servir. Tem todo um ritual de chá, né? Você toma 5 horas mesmo também, não? Ah, longe disso. É, né? 4h55. Pega aquela bolachinha. Ah, longe disso, pessoal. Tomar um chá em inglês é legal. É bom, muito legal, é bom. Tal, né? Melhor que o Santo Daime, não? Ah, não. Para, mano. Tomei, pô. Agora, o Zazá, o pessoal tá pedindo aqui pra você mandar. Gente, a gente vai esquecer, o outro vai falar abraço. Daqui a pouco eu vou te fazer outra pergunta. Fala, Vieira. Ô, Evandro. Oi. Qual que é o bairro que você mora? Eu moro no Itaim Paulista. Itaim Paulista. E o time? Corinthians. Vieira, faz a pergunta agora. Tá vendo? Eu queria fazer a pergunta pro Zazá. Tadinho do ouvinte, fala aí, mano. Apesar do seu time, fala aí. Ô, Evandro. Oi. Estamos um momento sem parar, então vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que é decisiva pra você, cara. Com relação a Libertadores da América do ano que vem, cara. 2018. Inclusive, o sorteio acontece já na próxima quarta-feira. Tá certo? Quarta-feira aí teremos o sorteio, já conheceremos aí possíveis adversários do Coringão. Inclusive, ó, passar aqui os potes da Libertadores da América. Vai vendo, ó. O Corinthians ele tá no pote 1. É cabeça de chave junto com River Plate, com Boca Juniors, com Grêmio, com Atlético Nacional da Colômbia, com Peñarol do Uruguai, o Santos e o Cruzeiro, cara. Esses são os times aí que são cabeças de chave. O Palmeiras tá no pote 2, temos outros adversários aí como Vasco e Chapecoense que também podem entrar aí também nas próximas fases aí. Inclusive devem passar pelas fases de grupo. E existe aquela manipulação também para que não se enfrentem times do mesmo país. No caso da Copa do Mundo, não se enfrentam times ali do mesmo continente, aí naquele primeiro sorteio. Aí quando acontece isso, eles acabam remanejando. Na Copa Libertadores da América também isso pode acontecer, desde que esses times já estejam na fase de grupos. Os times que virão da pré-Libertadores, no caso Vasco e Chapecoense, se acontecer de cair o sorteio no pote A, B, C ou D e tiver um brasileiro ali envolvido, eles podem enfrentar os brasileiros também. Quem que você não gostaria de cruzar de forma alguma nessa Libertadores 2018? Tem algum time que você fala, esse é melhor não pegar? Só tem, viu, mano? Só um adendo aqui, ó. Não, é um adendo. No caso da Copa do Mundo, não pode se enfrentar, não é que não pode se enfrentar. No máximo, dois times europeus, não pode ter três. Ah, sim, mas tem, mesma chave. É, sim. Exatamente, tá? Porque tem várias chaves que tem dois times da Europa. Não, isso aconteceu mesmo. No caso, o terceiro time aí que isso, não poderia isso, cair isso. Na mesma chave, não, e aí eles eram remanejados automaticamente. É só informação, sim. Né? Viu, mano? Fala, Evandro. Eu vou ser sincero, cara. Tô preocupado com a Champions League. Já tava preocupado com a Champions? Quem que o Corinthians vai pegar no Mundial? corintiano é muito louco. Quer mandar abraço? Cara, esse tipo de gente mora sozinho, alguém cuida dele. Alguém não. Deve ter cuidador. Mas o que você tomou hoje, Evandro? Sozinho, ninguém chega perto. Agora que tem que voltar, Egidio, uma saidinha. Tem que voltar, velho. Que hora que tem que voltar lá? Você tomou hoje, velho, hoje, Marcão. Marcão, que hora que tem que voltar lá? 19h30 tem que voltar, vai, velho. Não. Ô, mano, fala pro Vieira aí que o Real vai ganhar a Champions League de novo e a gente não vai ter medinho de pegar os caras, não. Ele tá se torrando aí, velho. Vou te falar, cara. Ó, na boa. Analisando o cenário, Evandro, eu penso da seguinte forma: o Real vai vencer aí o Mundial no sábado. Uhum. Possivelmente eles vão acompanhar a Libertadores ano que vem também e saberão que o Corinthians ele vai estar forte. Eles vão temer o Corinthians e eles não vão pro Mundial no final do ano. Inclusive, Evandro. Vai bater um ovo pra estar de brincadeira. Ô, mano, o que você tá tomando aqui aí também? Porque você e o Evandro estão tomando o mesmo troço aí. Não sou tudo, é possível. Evandro, se liga só. Ó, teremos só na cabeça, velho. Teremos aqui, Evandro, Juventus e Tottenham, Basel e Manchester City, Porto versus Liverpool, Sevilha versus Manchester United, Real Madrid e Paris Saint-Germain, o melhor jogo, na minha opinião, aí que teremos aí nessa próxima fase. O Shakhtar Donetsk contra a Roma. O Chelsea contra o Barcelona, que também é um bom jogo. O Bayern de Munique versus o Beşiktaş. Desses times aqui da Champions aí que compõem as oitavas de final, quem você acha que tem chance de poder chegar longe? E na sua avaliação aqui dos times que eu acabei de citar, quem você crava que será o campeão para enfrentar o Corinthians no final do ano que vem? Sinceramente, eu acho que o Real ganha de novo, viu, mano? Acho que o Real ganha de novo. Tá vivendo numa má fase aí, mas na hora do vamos ver, o time cresce. Cristiano Ronaldo chama a bronca e não tem pra ninguém. Vou te falar que eu acho que é o City, hein, mano. O City tá com uma cara de que vai levar essa Champions League. O City também tá com um time bom, hein. O City também tá com um time bom. Rapaz, ele meio de campo. Mudando um pouquinho de assunto. O Gabriel Jesus deu uma liga legal. Apesar que o Gabriel Jesus tá de banco uns jogos aí, mas ele tá bem lá, né? Não, vendo uma, também viu, Mano e Evandro e meus amigos, diga, Dodô. Uma notícia aqui que saiu agora no Globo.com aqui. Lembra do Rogério? Jogou no Palmeiras, lateral, pedalada, jogou no Corinthians. Ele que tomou as pedaladas. Rogério Pedalada. Rogério Pedalada. Ah, pai tá preso. É mesmo? Pensão. Pensão? Bagulho é mó B.O. mesmo. Pensão, Marcão. Dívida supera R$600 mil. Chega essa época, velho. É um monte deles que. É que vai preço, né? Ah, por isso que eu dou o telefone errado. Ô, Mota, você é filho dele? Não. Então não. Cara, mas como criança custa caro, hein? Ô, Domenico, fala, meu velho. Eu vi uma outra notícia no jornal aí também que o lateral do Grêmio lá falou que ia fazer o Grêmio, o Real Madrid marcar o Grêmio, cara. Eu desliguei o computador porque eu achei que era vírus. Tá aqui, ó. Edilson quer que o Grêmio faça Real também marcar, tirar da zona do conforto, dizer. É atacar também, tá? Vocês estão arrumando pra cabeça, hein? Vocês estão falando. Eu quero ver os caras correndo, saindo. Tem que marcar também, tem que atacar os caras. Vai ganhar como? O RG, mas você acha que no fundo, velho, jogador do Grêmio não tá se borrando que nem o Vieira? Não tá nada, sabe ninguém que tá se borrando, não, trouxa. O Grêmio assistiu o Real Madrid jogar, o Vieira. Essa é a verdade. O São Paulo assistiu o Liverpool jogar também, ganhou. Aonde? Jogou por uma bola. O único jogador que jogou foi o Rogério, o resto assistiu. Eita, e o passe de Aloysio Chulapa pra Mineiro? Jogou por uma bola, né? Jogou por uma bola. Mas é o que o Grêmio vai fazer, cara. Mas fez isso, Domênico, fez bem. Mas isso chama o quê? Estratégia. Estratégia. Você imagina, ô Marcão, você imagina os caras assim, ó, vamos ficar fechado aqui. Rogério, segura o que der, que nós vamos pegar uma bola. Mas o São Paulo foi pra lá. Essa foi a tônica do jogo, é óbvio, não tem dúvida. Mas não foi pra lá com as pessoas dizendo vai ser massacrado. Lógico que não, todo mundo respeita. A gente tava no estádio aqui, eu não lembro disso também, não. Não foi pra lá, tipo assim, ih, vai tomar uma saraivada. Não entregou os pontos, né? Mas não dava pra comparar. Mas era. Mas você não acha que a diferença do São Paulo e Liverpool não era menor? Não era. O time do São Paulo era muito forte. Não era forte, mas não era igual. Não era, não era muito bom. Mas sempre o do Grêmio é ruim. Não é bom, mas cara. O Vieira falando, cara. Dá pena, né, velho? O Grêmio não é ruim também. O time do Grêmio não é ruim. Não é ruim. Mas eu tô dizendo... Pô, dá um abraço aqui, Vieira. Real Madrid, cara. Olha, o Real Madrid é um time muito bom, Vieira. Mas não é imbatível. Eu tô imaginando o Cristiano Ronaldo. Tanto que o Al Jazeera se faz o segundo ali que... Anularam? Engrossava o caldo. Se não tem o negócio da TV? E aí? Mas, ô, Domênico, convenhamos. É aquela coisa, né? Foi massacrado. Foi massacrado. É, a verdade foi essa. Foi. Mas poderia ter perdido. Agora, aquele goleiro do Al Jazeera. Nunca mais faz tudo. Aquilo. Meu, o cara fez defesas impressionantes. É. Sombra. Quem foi bola na trave? É o Jailson Mendes. Mas Sombra. Só o Benzema meteu mas três. Mas acontece isso. É lógico, futebol. O Rogério Ceni fez uma puta de uma defesa. É a bola do Deus. E uma que ele fez. Aquela falta foi um gol. É a falta sem demérito. O Cássio fez contra o Chelsea também uma puta defesa. Falta foi sem demérito. Mas eu acho que o goleiro ontem do Al Jazeera fez mais defesa difícil. Opa, ah, fez mesmo, vocês acharam? Tava uma mistura de Buffon com Check, velho. O cara pegou uma queima-roupa que foi sacanagem. Domênico, foi sacanagem. O cara pegou ontem, foi sacanagem. Veja os melhores. Não, eu vi. Foi sacanagem. É que na época também, pô. Tanto que foi pegou pra caramba, velho. Tanto que foi ele sair e tomou o gol, né? É. Se tivesse ele, tinha pegado. Mas o outro goleiro também pegou depois, né? Ele saiu invicto. No primeiro jogo, eu não tomei gol do Real Madrid, cara. No primeiro jogo do Real Madrid aí contra o Al Jazeera, jogadores aí, por exemplo, como o Carvajal, como o Bale, como o Kroos, eles nem entraram em campo, véio, pra você ter uma ideia. É. Coitado do Grêmio. Inclusive o Edilson falou, vamos fazer os caras marcar o Grêmio. Do lado dele só vai cair o Marcelo e o Cristiano Ronaldo. Ué, mas deixa vir, ué. Vamos ver qual é que é. Temos Jeromel e Kahneman. Comédia. Kahneman, Jeromel e Marcelo Groy. Mas é claro que o Grêmio vai ser muito mais difícil do que foi o Al Jazeera. Não sei, viu? O Real vai deixar vocês... O Al Jazeera tinha o Romarinho. O Grêmio tem quem? Você tá de brincadeira com o Romarinho aí, velho. Romarinho é monstro, irmão. Vamos com toda... Vamos lá, sério. Sério. Vocês todos, tirando o Vieira aqui, vocês acreditam mesmo que o Grêmio vai tomar um sacode? Não. Se eu tivesse... Não é sacode. Não. Sacode vamos fazer um bolão, 4-0. Mas bolão, peraí. Bolão. Então vamos estabelecer, como o Mano 3-0. O que é sacode? Vai, 3-0, 4-0. 3 de diferença, é isso? Isso. É. 6-3 é um sacode, 5-2 é um sacode. Ah, é? É sacode. 4-1 é um puta sacode. 3 de diferença é um sacode. Vocês acreditam? É, eu acho que é. Eu não acredito. Vai ser no mínimo 5, hein? Ah, eu não acredito nisso. Placar do jogo. Placar do jogo, Domênico Gato. Eu acho que o Real vai ganhar, mas não acho que seja isso tudo, não. Não, mas placar, manda aí. Ah, não sei. Ah, 2-0, 2-1, vai ficar com dó. 2-1, pronto. Você, Sombra. 2-0. 3-1. Eu acho que vai ser 3-1 não é sacode, hein? Não, não é. 3-0 pro Real. RG? Aí já é. 3-0. Não é sacode, mas vai ouvir pra cá. 1-0 pro Grêmio. Vieira, 1-0 pro Grêmio, eu vou te falar quem vai fazer o gol. Quem? Eu vou te falar quem vai fazer o gol. Jael o Cruel. Você escreve o que eu tô falando. É Jael o Cruel aos 37 do segundo tempo. É, por que não, gente? Acredita nisso? Pode. O Basílio fez 77. Qual o placar? Vamos combinar que o Jael joga muito mais que o Basílio. A Ponte Preta em 77 tinha muito mais time do que esse Real Madrid. Concordo, mano. Concordo. Fala o seu placar aí, mano. Ô, mano, fala o seu placar. Ele era vivo, esse louco. Placar, mano. Qual é o placar? Fala o seu placar. Eu não acho que o Grêmio vai tomar um espanco, não. Eu acho que não. RG e Domênico. Porque eu acho que o Real Madrid vai tirar o pé. O Real Madrid vai fazer 2-0 e vai começar a cozinhar o galo. 2-0? E o ouvinte? É. Já falou? Já. O Evandro falou 5. Eu acho que vai ser um 5-0. Os caras vão começar a tocar a bola de lado. Motinha, quando que vai ser o jogo? Ah, Mota nem me esquece. Que esse jogo? Tá louco? É, que jogo? 3-1 pro Real Madrid. Ah, Evandro, manda seu abraço. Momento sem parar agora. Vamos lá. Aí, manda teu e-mail, hein? Manda teu e-mail aqui pra lá. É, eu queria fazer o merchan. Merchan. Faz o merchan, vamos lá. Todo dia de clássico no McDonald's. Ganhou um par de vouchers da Mac Oferta do McDonald's. E eu queria mandar um abraço pra vocês aí, que eu tô felizão pra caramba. Eu sempre tentava ligar aí, nunca consegui. Nós também estamos muito felizes. Uma semana aí, consegui duas vezes. Boa. Bom, Evandro, me manda o teu e-mail. Nós também. É r.evandro. r.evandro? @yahoo.com.br Nem sabia que existia mais Yahoo. Ah, Yahoo. Também não, surpresa. Você vai pegar o seu adesivo aqui do Sembar, tá bom? É um adesivo já com 50 reais de crédito. Exatamente. Aproveita, pega, leva, já registra lá depois, pra você aproveitar aí no fim de ano, hein? Já começar a usar. Até quando eu posso buscar aí? 3 dias. 3 dias úteis. Ah, beleza. Tá bom, Evandro? Valeu, obrigado, hein? Valeu. Alô! Valeu. Momento sem parar aqui do Estádio 97, terceiro ouvinte. Aproveite suas férias com sem parar aí. Ganhe tempo para viajar, estacionar e abastecer. Ligue 333-7367 ou pode acessar também semparar.com.br e compre já o seu. Aproveite cada segundo das suas férias. Sua vida sem parar. Vamos, Asdrúbal! Elas estão revoltadas, na madeira sentou. Vive dando discurso, meu time acabou. E como se não bastasse, reforço eles têm. Agora, todo mundo! É o Marcão do Clover, Cinderela Gay. Que isso? Sim. Ah, não, mano. Tá assim, colocava. Tá batucando aqui. Alô? O estranhoninho aqui, ó. Safado. Quem fala? Azazar. A Iris. Quem é? Ah, vem, velho. É a Olivia Palito. Ai, aí então chupa a Iris. Chupa a Iris. Chupa a Iris. Rapaz, tá chorando. E o cheirinho, Iris? E o cheirinho? Chupa. Não vai ganhar nada de novo. É, rapaz, que coisa, hein? Essa gosta de apanhar, né? Nossa, é masoquista. Mas pelo menos o investimento que a gente fez, a gente ficou pelo menos no vice. E quem fez investimento que nem a Leiloc não ganhou nada. Ah, pedrada. Aliás, mandaram uma montagem sensacional. Milionário e José Rico, ninguém ganhou nada. Palmeiras e Flamengo. Desculpa, ô, desculpa, ô, Iris, você não entende um pouco de futebol. Ah, quer explicar? Que ela falou, o investimento. Só um minuto, você falou, o investimento, pelo menos ficamos em vice. O Palmeiras não, o Palmeiras foi vice-campeão brasileiro. Nossa! Deitou na Iris agora. Chupa, Iris. Chupa, tomou uma naba lá do Independente. Vocês ressuscitaram o Independente que não ganhava nada a manos. É isso, esses. Zero. Na Copa. Vergonhoso, hein? Ah, mas como é bom ver a Globo. É o melhor o Flamengo perder, né? É. Oi, Iris. Olha. Ei, Iris, eu louco pra pedir desculpa onde? Pra nação flamenguista, Iris. Há um ano eu falando que esse time não ia chegar em lugar nenhum. E o marido, olha lá. Nossa, hein? O marido também é flamenguista? Não, é corintiano. Galinha. Ah, é galinha? É. Galinha é prima de vocês. Isso aí é praticamente uma. O cara é campeão brasileiro. Vícola, né? É o casal Mulambo. Urubu e galinha. Assim? É o casal Mulambo aí. Ô, mano. Mulambo do Rio de São Paulo. O pior de lá com o pior de cá. É. Ô, mano, teve muito choro no seu programa hoje? É, o Benjamin chorou ou não? É. O Benjamin não foi, ele deu um perdido. Ah! Ele chorou, sim. Perde, ele tava chateado, um Benjamin. É em São Paulo. É em São Paulo. Ah! Mas o Benja torce pra quem mesmo? O Flamengo! Ele jurou que ia torcer pro Flamengo. Olha, ele é meio daquele, ele torce pra quem ganha. Ele é vira-casaca, né? É assim, ó. Ele vira tanta coisa. Mas não é só a casaca, não, viu? A verdade é a seguinte, Iris, ele gosta do Basílio, mas é sócio do São Paulo e torce pro Flamengo. Nossa, que mistura, hein? É, pior que é verdade. O cara não desce do muro. O Vieira tem razão. E de vez em quando o Atlético Mineiro. Galo metal, ele gosta. Ele gosta. Ô, Iris. Vocês são mó vendidos. Mas ontem o Diego se defender. O Diego se escondeu no jogo ontem. Mas o Diego não tá fazendo uma partida boa já faz tempo, não é de agora. Mas todo mundo se escondeu ali, ninguém tava jogando bem. Pior que não. Mas você nem viu o jogo, Mota. Para, você tá bom, não. Você tava lá no Amigo Secreto. Eu tava vendo o jogo. Conseguiu finalizar direito. Para nem viu o jogo, meu. Não, sério, o Flamengo jogou bem. Assim, só que não conseguiu finalizar. O problema é esse. Você nem tava vendo o jogo. Mas eu não falei que vi. Mas eu tava. Tava todo mundo amigo secreto, ninguém viu o jogo. E posso dizer assim, ó, só um parênteses desse amigo secreto, fiquei triste. Porque... Quem você tirou, Vieira? O único que... Eu tirei o ovo de óculos. Um abraço pro Andy Neto. E o Sombra tirou quem? O Sombra tirou... Quem que você tirou? Sidão. Agora, o único... E o goleiro participou com a gente. O Mota tirou eu. É mesmo? É. Te deu um presente legal? Deu. Agora então. Deu mesmo, não. Deu. Ah, só um parênteses desse amigo secreto, fiquei triste. Porque... Quem você tirou, Vieira? O único que... Eu tirei o ovo de óculos. Um abraço pro Andy Neto. E o Sombra tirou quem? O Sombra tirou... Quem que você tirou? Sidão. Agora, o goleiro não participou com a gente. O Mota tirou eu. É mesmo? É. Te deu um presente legal? Deu. Agora, deu mesmo, não. Deu. Agora, esse que é o problema. O único que não ganhou presente foi o Mota. Porque o cara falou, não, o Mota não é amigo de ninguém, vai ficar sem presente. Ficou sem presente. É absurdo. É triste. Vale mãe. Coitado do Mota. Eu ganhei um vale mãe. Ele ganhou, uma caixa, ele ganhou uma caixa de esterco. Oh, é. Olha, ganhou um pouco de feno e um saco de alfa. Eu vou dividir com a Vieira. Vieira. Fala assim dele, gente. Ô, Vieira, é verdade que no Amigo Coitado Secreto estão até hoje procurando moto? Que... Tá bom. Ô, Iris, você quer falar mais alguma coisa? Não, assim, a gente tentou, não ganhamos, mas bola pra frente. Ano que vem tem Libertadores, né? Então não vamos chupa. Que vamos. É, mais um fiasco ano que vem. Já pensou o Vasco tira o Flamengo? E esse Vascaíno que ligou ainda agora? Eu duvido que ele não tenha torcido pro Flamengo ontem. Quem? O Vascaíno falou que não. Falou que não. O Thiago. O Thiago entrou aqui e falou que não. Ontem devia estar louco pro Flamengo ganhar. Mais que eles, ainda o Atlético Mineiro, né? Isso que eu ia falar. O Atlético Mineiro estava lá, tudo reunido no bar, lá comemorando o gol. Aquilo é peguinho e vibrando. Que isso? Entendeu? Peguinho e vibrando. Ainda bem que o São Paulo não ganhou do Bahia. Ainda bem que nada deu certo naquela rodada do São Paulo. Não era a gente ontem. Senão vocês estavam torcendo, né? Vocês iam ter que torcer pro Flamengo, né? Então tá bom. Iris, sim, manda teu e-mail, Iris, que você ganhou aqui o adesivo do Sem Parar, que tem, olha, R$50 aí de crédito, muito legal pra você estacionar, viajar. Legal, né? Muito bom. Qual que é o e-mail? Manda pra gente aqui. É FIDS. FIDS. Isso, @oi.com.br. Oi.com.br. Então tá bom. Obrigado, Iris. Mandar um amor ele pro meu esposo corintiano. Amo ele, RG. Valeu, ele. Vai levar, Iris. Vai levar. Hoje pode brincar de arco-íris, tá? Então tá bom. Obrigado, Iris. Um beijo. Valeu, menino. Tchau. É, Sombra, foi o momento sem parar, não é verdade? A férias chegando, vocês se preparando para as compras de final de ano, para sua viagem de virada de ano, se programando para não perder tempo, aproveitar cada segundo. Então, vai de sem parar. É sem parar para estacionar, sem parar para viajar, sem parar para abastecer. Não se preocupe mais com tickets de estacionamento, em contar moedas para passar no pedágio. E na hora de abastecer, nem desça do carro. Pera que é isso. Curta suas férias sem parar. Ó, vou dar um telefone aqui onde você pode adquirir o seu sem parar. Ó, 3003-7367. 3003-7367. E você vai receber o Sem Parar na sua casa sem custo, sua vida sem parar. E todos que entraram no ar, no momento sem parar, ganharam um adesivo Sem Parar com R$50 de crédito para estacionar e viajar. Você que foi premiado, é só retirar o adesivo do Sem Parar aqui na Energia e depois é só você ligar na central de atendimento do Sem Parar, escolher um plano, ativar o adesivo e ganhar R$50 de crédito. Aí sim. Boa. Fala em R$50 de crédito. Sim. Prestem muita atenção. Como é importante você dar um sofá pro seu amigo dormir um dia. Né? A pessoa às vezes não tem onde viver, não tem onde morar. Posso ficar na sua casa, tô mal, etc e tal. Certo. Você ajudar aquelas pessoas no começo da vida, quando a pessoa não tem nada. Importante isso, viu, cara? Mas o que aconteceu? George Clooney chegou e mandou uma mensagem para 14 grandes amigos dele. Falou assim: venham jantar na minha casa no dia 27 de setembro de 2013. Foi 2013. Tá. Legal lá, os amigão dele. Foram os brothers. É, inclusive é uma turma chamada The Boys. É, ele tem uma turma. Um grupo de amigos chamado The Boys. Quando os 14 amigos chegaram na casa, tinha uma maleta preta no lugar de cada um à mesa. Nossa, caramba. Aí o George Clooney começou: ouçam, quero que vocês saibam o quanto vocês significaram para mim e o quanto vocês significam na minha vida. Eu vim para Los Angeles, dormi no sofá de vocês, tenho tanta sorte na minha vida de ter todos vocês e não poderia estar onde estou hoje sem todos vocês. Então, era realmente importante para mim, enquanto ainda estamos aqui juntos, que eu retribuísse. Então, quero que todos vocês abram suas maletas. Tá. Ele queria comer os amigos. George Clooney come todo isso. Mundo. É, você tá louco. É. E aí, Sombra? Cada um encontrou $1 milhão, tá cada brincando. Um em notas de $20. Você tá brincando? Como assim? Aí o Clooney falou: ó, eu sei que todos passaram por momentos difíceis. Alguns de vocês ainda estão passando por isso. Vocês não precisam se preocupar com seus filhos. Vocês não precisam se preocupar, você sabe, com escola. Não se precisam se preocupar em pagar a sua hipoteca. $1 milhão. Viu, Maurício? Boa. Espero que você tenha essa atitude. Aí, mano, eu só quero ver isso aí também, viu, mano? RG, eu não consigo juntar um milhão de centavos. Um milhão de dólares? Mas olha, hoje eu fico feliz legal, de ter tirado o Mano e tirado o Marcão de cima da laje. Você tirou da sarjeta. Você foi praticamente o Jorge Clooney dele, Sombra. Jorge Clooney. Foi o Jorge Clooney, é verdade. É, você foi. Ó, o Mota também, que a gente tirou lá dos morros, lá de Santos. É verdade. O RG que a gente tirou do asilo. Entenderam o recado? São bons, né? Você pensa que o baixinho da ponte sem nó? Ah, ele fica aqui. Você tá entendendo? Se fecha. O Benja era o maior quebrado, não era? Era quebrado. Hoje ele virou quebrado. Ele virou milionário. Virou milionário. Então, se ele recebe, se o Benja mandar aí pra vocês, aí no e-mail de vocês, um convite pra jantar, leva o dinheiro que vocês vão ter que pagar. Qual que é a chance? É. Então, eu te pergunto, qual a chance disso acontecer? Zero. Ô, Domênico, qual a chance? A gente ia tomar lanche. A chance do Al e ainda ganhar do Real Madrid. A gente ia tomar lanche aqui embaixo. Filha da mãe não põe a mão no bolso pra pagar o lanche. É verdade, tá te devendo. Ele brigou com o cara aqui da lanchonete. Ele brigou. Por causa do chorinho do suco de laranja. Ele brigava com todo mundo. Ele só não tem mais dinheiro que o Zazá. O Zazá tem mais dinheiro que ele. O Zazá tem mais dinheiro que o Benjamin. O Zazá que Vinícius aqui. Milionário. Mais é, Marcelo. Aliás, o único que tem mérito aqui é o Dodô. Eu que tenho. Essa voz maravilhosa. Dava pra ele. Mas então, eu já não que tenho você dinheiro. Tá falando, Zazá, os caras estão querendo saber, pedindo pra você contar a história de quando você apresentou o resultado dos teus exames de check-up, o que, que o médico te disse? Puta vida, meu Deus do céu. É pra você ver como os caras te conhecem aqui, Zazá. Os caras te conhecem mesmo, hein? A audiência é isso. É, a audiência é forte. Ah, eu não tenho muito tempo, né? Então. Você não tem muito tempo. Peraí, meu. O que aconteceu? O Sombra, ele tem esse lado de check-up, esse tipo de coisa, né? Sim. E eu sempre vou, também faço meu check-up, é importante. Quantos anos você tem? Mas, eu 52. Né? Estragado, mas, rodou murcho. Pois é, né? Rodou murcho, moto. Mas aí que tá, né? Eu não sigo absolutamente nenhuma orientação médica. Ah, sim. É meio então, mas faço, é importante, é. Mas é importante. Não, é importante. Tudo, e aí? Né? Mas eu não tenho essa e aí, aconteceu? Né? Não, já cheguei a fazer duas vezes o exame da próstata. Tá, né? É, mas assim, você gostou, não? Opa. Duas vezes na semana. Na semana, isso. Esse que é o problema. Porque, o que acontece? Eu fui fazer o exame, né? E aí o médico trocou de convênio. Né? Tá. E, Mota, não me olhe assim, pelo amor de Deus. Você falou duas vezes na semana, já tô falando, tô na fila. Ele fica mordendo assim. É, ele morde o dedo. É sedutor, né? E aí? Aquele jeito meio prateado. E aí, quando eu voltei com os exames, era outro médico. E aí ele chegou e falou assim, escuta, pode ir, por favor, né? Eu falei, não, já fiz, né? Não, não, você fez com o outro. Água comigo é outra. Isso no mesmo espaço de tempo. Você, né? deu esse azar, pro Mota você deu sorte. Mas aí que mas tá, e aí, né? Você mordeu o lábio, você falou, doutor? Não, é que isso aí. Olha, o importante é fazer, né? Sim, isso não, fora brincadeira. Fora brincadeira, importante. Claro, claro. E eu sempre conto essa história, porque o pessoal que leva na brincadeira, às vezes leva na brincadeira, né? E você tem que levar com humor. Tomou um treles ali, né? Mas com brincadeira, você ficou com saudade do primeiro ou do segundo? Quem era melhor, na sua opinião? Ah, primeiro, quem foi mais carinhoso? Essas piadas de gaúcho não são legais. Tem um amigo nosso na mesa. Vocês são muito preconceituosos. Piadinha de gaúcho. Ô Maurício, qual a chance de um elemento aqui do Estádio 97 colocar uma bomba dentro da valise, velho, pro outro abrir? Ah, de quase 100%, RG. Quem de você quase 100%. Quem? Quem eu acho que poderia fazer isso? É. O Mota. Não. Caramba, o Mota? Ah, o Mota, bomba, claro, não. Depois de todo o bullying que vocês fazem com não, ele. Não, vocês não, vírgula. No dia que eu entrei vocês aqui, todos. Vocês, vírgula. Eu só solicitaria, então, que se você não concorda com esse bullying, que você não dê risada. Mas eu não dou risada. Não, mas você aprova as músicas. Você vai lá, essa é boa. Você aprova e dança, mano. Dança. Todo mundo vê você. Eu vou, um dia que eu entrar com a metralhadora aqui, vai ver isso. Só. Vai ser notícia no mundo inteiro. Estádio. Qual que vai ser o primeiro que você vai chegar junto? Não tá aqui. Não tá. Tá no Rio? Mas eu tenho que esperar uma oportunidade tá boa, no Rio, né? Primeiro. Eu tenho que esperar uma oportunidade boa. No dia que ele vier... Acho que amanhã ele vem aqui no estúdio. Ah, é? Tá bom. Estádio 97 na Energia 97, em nome de Amendoim Santa Helena. Um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. Também em nome aqui de... vamos falar de Stella Barros, porque, ó, Sombra, tá chegando a Copa do Mundo. Sim, é verdade. E tem um monte de gente que quer saber aí como é que vai fazer, como é que faz pra chegar pra ir pra Rússia. O negócio é o seguinte, gente. Opa! O negócio é o seguinte, que se você quer viajar pra Rússia, assistir Copa do Mundo, sim, com conforto, com segurança, viajar com quem entende do assunto Copa do Mundo, são 40 anos de Copa do Mundo, Então o caminho é Estela Barros Turismo. Entendeu? O caminho é Estela Barros Turismo. E a Estela Barros, inclusive, ela acaba de receber opções de roteiros com categorias de ingressos mais acessíveis até. Porque são variados as opções de ingresso, né? Mas continuam sendo ingressos, inclusive, que, ó, são mais acessíveis e mesmo assim ainda tem buffet de bebidas e snacks em lounges, em suites private. Cara, é muito bacana. Muito demais. É muito bacana, cara. Esse hospitality oferecido aí pela Estela Barros para você assistir a Copa do Mundo é inigualável. Muito bom. Então você que está planejando viajar, seja sozinho, seja com a sua família ou com os amigos, o George Clooney com certeza já ligou na Estela Barros. Já, com certeza. Ele vai levar os The Boys. O Benjamin com certeza vai levar os amigos dele. Sim. Só do Rio de Janeiro. Vai ligar? Então, tem que ligar. 2166-2250. Repita. 2166-2250. Você pode ligar agora. Tem um time de atendimento da Estela Barros Turismo aguardando você, ouvinte do Estádio 97, com detalhes. Forma de pagamento, quais são os roteiros. Tem roteiro para você que quer viajar, por exemplo, para ver só um jogo do Brasil. Sim. Como para quem quer ver a Copa inteira. Demais. Tá? É muito legal. Liga lá. 2166-2250. E um recado da Estela Barros para colaborar com as crianças que não têm brinquedos para ganhar no Natal. Crianças carentes. Leve um brinquedo até a Estela Barros Turismo neste sábado, das 10 da manhã à 1 da tarde. Das 10 da manhã à 1 da tarde. Onde é a Estela Barros? Avenida Brasil 299. Avenida Brasil 299. 299. Digamos que para todos é uma região mais central de São Paulo. Sim. Né? Avenida Brasil, todo mundo conhece. Das 10 à 1 da tarde, você leva lá um presente, um brinquedo. Não precisa ser sofisticado. Simples, porém novo. E você dá o direito à sua criança, ou você mesmo, a criança que há em você, Domênico Gato, sim, de tirar uma foto com o Papai Noel. Verdade. Entendeu? Sentado no colo dele. Não, a criançada curte, é um passeio para você fazer. Verdade. No sábado. É legal você, pra caramba. De repente, pode comprar um brinquedo novo por R$20. Compra, cara. Né? Vai lá, leva a criança para tirar uma foto. Verdade. Com o Papai Noel. Não é mesmo? Vai. Opa. Lá. Curta também você. Leva você. Vai, tira você. Vai você mesmo. Você, né? você não tira foto com o Papai Noel? Não interessa. Faça a sua doação. Exatamente. O importante é então, ajuda. Neste, né? Sábado, das 10 da manhã à 1 da tarde, Avenida Brasil 299, na sede da Estela Barros Turismo, você pode fazer essa doação, tira foto com o Papai Noel e ajuda muita gente. Estádio 97 na Energia 97, em nome de HDI Seguros. É debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Quem dá mais? Oh, leilão de Natal do Estádio 97. Pois é, nessa semana, né, tá acontecendo aí o leilão do Estádio 97. Acessa. Sim. Lá, ó, 97fm.com.br/leilão de Natal. Sim. Você vai fazer o cadastro por lá. Boa. E vai mandar o lance. Nessa semana, os lances aí lance que nós estamos pedindo serão em quilos de leite em pó. Ah, e sim. Olha só, boa. O Marcelo que participou aí, foi o quarto leilão, né, Marcelo? Isso. Quarto leilão que a gente fez aí as bonecas, né? Você mandou 24 bonecas e acabou sendo sorteado. Boa. Porque o maior, eu não vou lembrar agora, né, Bá? Quantos foram? 200. O maior lance já entra direto com uma estranha. O maior já ganha. Sim. O maior ganha, RG. É assim que funciona. Sim. O maior ganha. Mas todo mundo pode participar. E todo mundo que mandou, independente de quanto vai mandar, sim, ele entra num sorteio, e aí pode ser sorteado. O Marcelo foi sorteado, tá aqui como estreia no Ninho. Se o Marcelo tivesse mandado uma boneca, também ele foi sorteado, ele estaria aqui. Exatamente. Sexta-feira, 16 horas, mais conhecido como 4 da tarde. 4 da a tarde. A gente bate o martelo. Acabou. Fecha o leilão. Fecha o leilão. Termina. Termina. Então é o seguinte, olha só, restam menos de 24 horas para você mandar o teu lance aí, tá bom? Sim. Faça já o seu cadastro, 97fm.com.br/leilão de Natal. Sim. Manda o seu lance o mais rápido possível. Sim. Aliás, o regulamento completo está lá em 97fm.com.br/leilão de Natal. Sim. Sim. Lembrando que o leilão de Natal do Estádio 97 tem o apoio do Thiago Carole, da Carole Transportes. Boa, Thiagão. Acessa aí, ó, caroletrans.com. Esse pessoal, o Thiago, inclusive, está estocando as doações. Sim, aí. Sim, tá bom pra gente depois, Thiagão, ajudar. E a gente ajuda muita Thiagão, gente. Thiagão, a gente vira, hein? Muita gente a gente vai ajudar aí. Sim, boa. Legal, sim, né, Motinha? Fala muito aí. Muito boa. Pode dar uma notícia aqui? Notícia. Boa. Primeira mão, hein? Notícia em primeira mão? Ele é contramão, né? Se manda ele dar, ele não tem. Se não, ninguém fala nada, ele eu quer dou. Dar. Eu dou. Então é dá. De qual time, passa. Mano? Não, pera só um minuto. Estádio 97 informa. Ó, aí sim. Olha, a Câmara alterou o orçamento aí de São Paulo pro ano que vem e cedeu 45 milhões em títulos fiscais ao Corinthians, viu, mano? E... Foi aprovado? Opa! Foi. Eita! Pro ano que vem. Eles Jesus, tinham proposto hein? 300... Peraí, 300 e... 50. Pô. É, 350. Aí chiaram. Ah, não, então vamos deixar 45. Né? Então, dá pra pagar as maçãs. O prefeito, mas o vereador entraram em acordo aí, né? O Eduardo Tuma. E então tá previsto o ano que vem, vamos dar mais 45 milhões aí pra Arena Corinthians. Então, Mota, esse negócio do Cid aí tá enrolado, porque logo quando iam fazer o projeto do estádio, houve um bloqueio por parte do Ministério Público, aí as empresas que comprariam também esses certificados ninguém, aí pra... Quem comprou, mano? Ninguém, né? É então, muito Motinha, inseguro isso. É complicado, vale a pena porque comprar. As empresas... Então, e não é, né, Sombra? Se não houvesse o bloqueio por parte do Ministério Público quando isso daí foi aprovado... as empresas até tirariam talvez as sedes de determinados lugares e levariam para a Zona Leste para até dar um up no bairro. É esse o intuito aí quando você coloca aí esses certificados aí para que você valorize a região. Mas como é que você vai comprar um negócio que muitas vezes ali você sabe que pode ter um empecilho? Você paga agora, aí e depois caçam, né? Isso daí e aquele dinheiro que você investiu fica... Vai ter retorno, né? Eu, se eu sou empresário, não compro isso aí, não. É que você agora é anticorintiano. Você é anticorintiano e tá... Não, pelo contrário. É que você é anticorintiano e tá tentando agora deturpar a informação. Não, tô pensando no... Eu tô passando a informação correta. Não, você não tá pensando em nada. Que você é anticorintiano... Vê se o Silvio Santos comprou aí o título aí. Tá? Você compraria, mano? Eu compraria, Motinha, porque eu acho que a região da Zona Leste... Eu compraria. É uma região, mas é verdade, a região da Zona Leste é uma região aí que é desassistida por parte aí da Prefeitura de São Paulo. É muito mais fácil você investir em bairros nobres aí para rico ver do que você investir numa área que teoricamente precisa muito mais do que uma região central. Eu investiria assim, cara. Se eu tivesse a possibilidade de tá colocando a minha empresa como sede ali dentro da Zona Leste e ao lado do estádio do Corinthians, eu faria com o maior prazer. Mas, ô mano, vê se ele fala investir pra bairro aqui. Investir o quê? É só rua esburacada, é lixeira amontoada. Eu nunca vi as ruas... Abandonado. As ruas ficam a mesma porcaria. Trocou de prefeito, as ruas continuam a porcaria. É só buraco. Dá dó. Assim, eu não posso falar de escola municipal porque eu não tenho filho em escola municipal. Você entendeu? Então eu não posso dizer se tá bom o tratamento na escola municipal. Não tá, eu não vou ser hipócrita de dizer que eu faço uso do hospital municipal. Então eu não posso dizer se o atendimento tá. Então eu vou falar daquilo que eu sei. A rua é até esburacada, é um lixo. É sujo, as lixeiras tudo amontoada. Paulista. Mudou porcaria nenhuma. E os hotéis, mano, que você falou. Melhor, né? O nosso Playmobil de gari... É brincadeira. Nosso gestor. E os hotéis, mano, que você falou que ia subir do lado da arena aí, não sei o quê. Então, cadê? Mas é que tá. Os caras estão esperando. Tem aí um projeto aí do Hyatt, o Hyatt Itaquera. Não, mas é verdade, gente. Tem o Hyatt Itaquera que tá ali do lado da arena. É o Hyatt Itaquera e o Emiliano ZL. Emiliano ZL! Uma pessoa muito importante. Muito importante aí. Um alto empresário. Ele jogou e falou, ó, esses títulos não valem nada, não tem comprador, é mico total. Aí vai, mano, compra aí. Ué, então por que vocês estão tão preocupados aí, se é 400, 500 milhões ou 1 bilhão? Mas eu não tô preocupado com nada. Tá preocupado sim, tá preocupado sim, eu vejo temor nas suas palavras. Eu tô preocupado em não cair com o meu carro num buraco, é isso? Ah, isso é verdade. Isso é difícil. Isso é difícil. Não cai. Mas você acha que vale a pena deixar? Você acha que vale a pena, na boa, deixar o asfalto aí, um tapete aqui na cidade de São Paulo? É claro que não. Pô, mas a gente paga por isso, mano. Mas Motinha, você tem que analisar com a cabeça do político. Isso daí serve pra eleger o político, cara. Você pega aí, véspera de eleição, o que tem de operação tapa buraco, aquele monte de asfalto que daqui asfalto, um mês já tá. Vagabundo, tá asfalto, buraco de novo. É louco, mas não serve é pra, certo. Isso daí serve pra eleger político, cara. Tá na cara. Pensa que é a cabeça dos caras, velho. Acho que tá é vantagem suja, pro cara deixar a cidade limpinha, deixar a cidade aí um tapete no asfalto. Olha, a Paulista vale a pena porra nenhuma. É impressionante, mano. Antes, como tem buraco na Paulista, na calçada e sujeira. É impressionante. Antes você tinha só o sofá jogado e a Paulista, na calçada, hein, né? Agora você tem... imagina os outros lugares. Agora você tem um sofá com um cadáver dentro, né? Quer dizer, é São Paulo. Cadáver. Apesar de vocês que estão morando em São Paulo. Ai, menino do Rio. Ah, o Rio tá bom. Nossa. O Rio eu vi ontem. Você tá em Santa Mônica. É. O Rio tá bom. Nossa. É Miami. Vai. Pode dizer. Eu vi ontem. Esse semi-iraque com praia. É. Vai pro inferno. Faixa de Gaza, velho. Olha, é... Que praia, hein? Falando em algumas vezes, os jogadores do Real hoje se disfarçaram. Não Sim. sei se vocês viram essa cena. Não. Se vestiram lá de árabes. Tá. Todos eles, deixa eu colocar aqui a foto pra vocês verem. Eu acho que o Sérgio. E assustaram o Grêmio. Não, eles se vestiram pra fazer compras, mano. Olha que coisa, velho. Olha os jogadores aqui, tá vendo? Os jogadores se vestiram e saíram e foram fazer compras. Entendeu? Foram fazer suas compras. Tudo igual lá. Né? Pra dar uma muqueada. Pra dar uma muqueada. Os caras não andam, imagina. Né? Nossa, mas os caras vão comprar brilhante, né? Só coisa. É uma coisa. Imagina Cristiano Ronaldo. Imagina uma maletinha de joia aqui no prédio. Ele olha o prédio e fala: mano, eu gostei desse prédio. Outra notícia aquela é que ali, o Atlético Mineiro conseguiu o Eric, né? Que era o atacante do Palmeiras. Né? Superou, inclusive. O Flamengo tava de olho, o Vasco também, mas. Quem acabou levando foi o Atlético Mineiro, o Eric. O Arouca também já foi pra lá, né? O Arouca também já foi pro Atlético Mineiro. E o Cruzeiro fechou com o Bota, né? Contratação do Bruno Silva. Tá. Palmeiras fechou com o Everton. Putz, aqui. O Everton. Vai chegar em janeiro. Não, o mais incrível dessa história do Bruno Silva no Cruzeiro é que ele chorando pra pagar o Hudson. Hudson é o negócio. E os caras foram lá e pagaram pelo Bruno Silva. Ué, o Hudson era mais importante? Acabou o dinheiro agora. É, o Hudson era mais importante lá pro Mano Menezes, falava que era o cara dele, que ia ficar, o presidente prometeu e tal. Agora, e tá chorando aí, migalha pro São Paulo. Ô, Hudson, volta pro São Paulo, fica aqui. E o Romarinho, que era do Vasco, não é aquele de ontem. Ele acertou com o Figueirense também, aí vai jogar no Figueirense aí e tal. Tá. Segunda divisão, tá certo? Boa. São algumas notícias que a gente passou aqui. Antes da gente partir pros últimos corneteiros, o Sombra parece que tem um recado importante junto com o Mano de amendoim. Ah, me dá uma fome de falar. Amendoim é. Santa bom, Helena. Isso é bom, hein? Sensacional. Sim, então vamos lá. Ó, atenção, esse recado agora é pra você, atacadista e distribuidor também, hein? Sabe aquele aperitivo que não pode faltar no seu estoque, amigão? E que todo fã de futebol adora? É claro que eu tô falando do Mendorato, o amendoim dourado da Santa Helena. A Santa Helena é a maior especialista em amendoim do Brasil e cuida desde o plantio até o produto final embalado, amigão. E ó, com os principais campeonatos do Brasil seguindo para a reta final, inclusive agora, sabadão, tem o Mundial de Clubes aí, o Grêmio contra o Real Madrid, a procura pelo Mendorato só tem aumentado. E você, já abasteceu o seu estoque? Você que é distribuidor? Você que é atacadista? Não vacila não! Aproveite agora, pois eles estão fazendo uma mega campanha na Grande São Paulo, voltada para os fãs de futebol, Sombra. Então você que vende ou distribui, fique ligado, coloque o Mendorato no ponto de venda, você vai ver como ele vai girar rapidinho. Vai sair aí do teu mercado fácil, fácil, fácil, e vai dar um gás nas suas vendas. Lembre-se, o original é só o da Santa Helena, o melhor do amendoim. Mendorato, seu parceiro de futebol. Um abraço pro Carlos, que é São Paulino, pro Francisco, que é corintiano, e pra todos da Comercial Tateno Deli House. Boa! Boa! Boa. Tem um ouvinte que mandou um e-mail aqui, o Alexandre. Sim. Ele mandou aqui, dizendo que o Marco Van Basten, que vocês falaram no começo, tá? Ele não enfrentou o São Paulo, não. Medo. Diarreia. Não enfrentou. Medo. Ah, tudo bem, mas ele tava machucado, na realidade. Tava estourado. Pra variar, né, coitado. Mas aquele Milan era um grande time, de Costa Curta, Baresi. Costa Curta. Maldini. Ele falou que ele já tinha se aposentado. Outro ouvinte mandou aqui, o David Santana. Falou aqui, eu acho que ele tava machucado. Van Basten não estava no time do Milan de 92, já tinha se aposentado. Então foi por contusão. Melhor se atualizar, hein, ele colocou aqui, ó. Ó, tá sabendo legal, hein? Mas, ó, a defesa do Milan. Se o Marco Van Basten estivesse nas costas do Leonardo, ia deitar e rolar. Olha, era o time base da seleção italiana que foi pra final em 94. Rossi, goleiro, Costa Curta, zagueiro, Maldini, lateral esquerdo. Maldini. É verdade que Seedorf está chegando no Curitiba? Ah, tem esse papo aí. Não sei, depende do voo. Não, o papo que rola, né? Não sei se... O voo dele é pra Curitiba. É verdade. Eu não sei qual é a companhia. É. Bom, não sei. sei lá. Vai chegando pra fazer o quê no Curitiba? Acho que diretor, gerente. Diretor do Curitiba. Nossa, vai enganar mais um. Mas é, mas olha, como tem nego que nossa, gosta de ser enganado. Viu? Mas nessas não, horas né? Que você vê que o São Paulo tá fazendo escola, né? É pegando... Não, o São Paulo, pior, acho que o São Paulo, ele aprendeu com esses caras aí. Acho que é isso mesmo. Esses times aí, porque o São Paulo era diferente. Ensinaram o São Paulo, não sei se é o contrário, gente, não. Botafogo se entubou por causa do Rio, se entubou por causa disso, né? Foi trazer o não, cara. Ó, a pior notícia é o seguinte, Ronaldinho Gaúcho vai ser candidato a senador. Ei, por Minas. Tá brincando. Ah, verdade. Isso, porra. É, Ronaldinho ué, Gaúcho ué, por ué, Minas. Ué, porra. E vai ser eleito. É, Gaúcho vai por Minas. É, vai. Se o do Corinthians pode, qualquer... por que o do... Vai ser eleito. Qualquer coisa, né? Aí ele viu, Bebeto, político. É. Romário também. Romário tá lá. Então vamos, vamos. Andrés também. É. Vai, pô. Mas que finalzinho de carreira também. Nossa. Porra, mamar mais um vou pouco. Vou dizer, né, Marcão? Né? Ah, pô, vai final jogou cara. Muito, cara. Jogou muito. É, Domingo. Podia estar jogando. Quantos anos tem o Ronaldinho? Uns 35? É, por aí. Dava pra jogar mais um pouquinho, né? É. Se o Zé Roberto jogou até os 43... Mas isso varia de cada um, da fisiologia de cada um, de como cada um encarou a sua carreira, né, Domingo? Sim, é diferente. Bebeu, já joga o Ronaldinho tempo, bebeu. Hã? Há 5 anos já não joga? Ou mais? Por aí, ele foi campeão pelo Galo 2013. Em 2013. Quando ganhou a Libertadores. Mas também já não era. Não foi, era o faz top, quatro, né? Quatro mas já anos, veio né? Naquelas de tipo, ó, extrai o seu melhor. É, o melhor aí. Foi 13 que o Galo foi campeão? Anos, foi 13, né? Foi 13, mano? Sim. Não conseguiu. Foi depois do Corinthians. É isso mesmo. Foi 2012. Ele não conseguiu vingar no Flamengo, né? Mas jogou muito. Jogou demais. Muito bem. É, igual o Adriano. Ali foi aquela coisa que o Adriano também. Ganha Libertadores. Acabou a carreira. É, acabou. Entendeu? Encerrou com chave de ouro. Ali encerrou. É, né? Ali encerrou. Ali acabou, né? É. Vamos a alguns corneteiros que vêm também aqui. Nome? De Stella Barros Turismo. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Vamos lá. Corneteiros do Estádio 97. Como a Pepa. Que isso? Domênico vem, desgraçado. E o mundial que ele diz é coisa do além. Muito boa. Tão cheio de estrelas, mas amarela no fim. Amarela onde? O porco você diz. Que é rico outra vez, do timão é freguês. Ah, não, mas isso. Olha que é sensacional. Falando mentira aí. Bom. Ele não deu bom. Nome. Muito bom. Música excelente. Ah, mas onde teve excelente? Onde teve excelente? Onde teve excelente? Onde você viu? Bom humor. Bom humor. Parabéns, homem. Vai ganhar o kit. Gauchinho deu uma pipocada. Tem coisa melhor. Tem coisa muito melhor. Mas vamos a mais. Tem mais um aqui. Vamos lá, vamos ouvir. Vai. A mulher não deixou ir no Mundial. Esse é melhor. No mundial. O Vieira é um frouxo e também queima rosca. E a mulher não deixa eu ir no Mundial. Tchá, tchá, tchá. Felipe Galan, São Miguel Paulista, palmeirense. Boa. Bom, hein? Boa. Esse, por exemplo, porcaria é melhor. Esse é muito melhor. É porcaria. Aí. Mas tinha outros aqui, né? Vamos escolher o melhor, então? Vamos. O Sombra tá aqui. Sim. E ele vai poder também ajudar a gente a votar. Tá. 1, 3, 5 na nossa produção. Sim. Vamos ouvir aqui de novo atentamente, tá bom? 1, 3. Os três que podem garantir hoje. Hoje o quê? Boné? Boné e camiseta. Boné e camiseta. Boné, vista aérea, camiseta, estádio 97, Tente Beach. Primeiro que vocês vão votar, ó. Primeiro, segundo e terceiro, tá bom? Vamos lá. Claro. Primeiro é esse, ó. E aí, galera do estádio 97, aqui é Ronald Monção de São Bernardo do Campo. E aqui vem a musiquinha pro frouxo do Vieira. Vamos lá. Vieira, fala pra mim. Ó. Fala como é ser frouxo assim. Oi, oi, oi, oi. Oi. Neto Barbosa. Fala pra mim. Oi, oi. Fala como é ser frouxo assim. Será que vou pedir pra minha mulher? Será que vou ver o Grêmio onde eu quiser? Será que vou pedir pra minha mulher? Será que vou ver o Grêmio onde eu quiser? Vieira, Vieira, fala pra mim. Fala como é ser frouxo assim. Primeiro aberto pra diga como será para agora ver o seu time perder do sofá. Boa, essa nossa, é boa. Que porcaria, primeiro, velho. Primeiro, vamos agora ouvir a segunda. Mano, Teu irmão é boiola, jeito de viadão. Boa, hein? Não me engana, não, moço. O Marcão dá ré no troço. Durante a tarde, o Marcão te assiste na Fox. E à noite no swing. Gosta de apanhar no Cox. Chupa, Marcão. Flávio Wolf de São Paulo. Boa também. Legal, isso não é bom. Bora, agora um empate hoje, vamos apanhar o Cox. Tem a terceira, que é Beto essa aqui. Beto Barbosa e Mamonas Assassinas. Beto e Mamonas, vamos ver. A mulher não deixou ir no Mundial. Tchan, tchan, tchan. A mulher não deixou ir no Mundial. Os senhores acharam a melhor aqui que passou aqui. Vai, então, mano. A primeira, a segunda ou a terceira? O Ronald é o primeiro, o segundo é o Flávio e o Felipe é o terceiro. Barbosa, mano! Barbosa, Mamona. Eu votaria no Flávio, que zoou meu irmão. Flávio, Flávio é Mamona. Apanhando no box. Dois. Um voto para o nosso Flávio, Mamonas, que veio de Mamonas. Sim. Vieira. Vieira. Ah, o apanhou no Cox, né? Mamonas? O Marcão. Mamonas? Não pode votar. O Flávio tem dois. Lógico que pode votar. Motinha. Vamos lá, Motinha. Qual é? Motinha. Eu vou no Beto Barbosa. Vou primeiro. Então, 2-1. RG. Qual que você vai? Beto Barbosa. Ele se auto-entrevistando, né? É o Palaia do estádio. Vai, Palaia do estádio. Vamos lá, RG. Beto Barbosa. Tá vendido, hein, velho? Filha da mãe. Beto Barbosa, então ficou 2-2. Marcão. Sem dúvida, 1-1, Domênico Gato. Beto Barbosa. 3 virou. 3-2. 3-2. Ô, oh, Marcelo, você tem direito. Cox. Qual que é o Cox? Eu não lembro. Cox é o do Cox. Segunda. A dois, segunda. Mamonas. Empatada, peleja. Eu voto na última do Felipe. Eu achei legal. Tchan. Eu joguei igual voto. Olha, Vasilina, hein, Sombra que vai decidir. Por que, pipoqueiro? Achei legal o do Felipe. Pipoqueiro. Gostei do Felipe, olha. Por que pipocou? Domênico, eu não posso votar. Mas quando o seu voto é Minerva, Domênico? Você tem que... Mas eu não sou Minerva, Minerva é Sombra ainda. Só Minerva, mas tem um Sombra pra votar. Os dois últimos votos, Domênico, por exemplo, os dois últimos votos é como se fosse no BBB, irmão. Você tem que votar pra derrubar um. Esse voto que você colocou aí, tiro você na água. Tem o teu voto, irmão. Não, aí é um problema meu. Aí um problema é meu. Era mais decente você ter dito, eu me abstenho. Igual o político. Ai, Sombra. O Sombra pode votar também no Felipe. Como é que fica? Olha, essa aí do Cox, bate-cox, etc. Apanhou no Cox. É muito boa. Mas o assunto da semana é o Grêmio. Sim. E vamos de Beto Barbosa. Aê! Vocês não valem nada. Então, Flávio, é isso não? Ronald foi o vencedor do boné Vista Aérea da camiseta Estádio 97. E o Ronald que eu conheço, o único Ronald bom pra mim é o Ronald McDonald, não é isso aí? Tem o filho do Fenômeno também. Mas antes da gente finalizar o programa, o Sombra tem um recado do Rivelino Sork. Ó, pra quem tem crianças em casa, adolescentes na faixa de 5 a 15 anos e quer arrumar um entretenimento bacana pra eles aí nas férias, preste atenção, de 22 a 26 de janeiro vai acontecer o segundo Rivelino Soccer Camp, tá? É um programa intensivo de treinamento e desenvolvimento técnico e tático, também com dinâmica individual e coletiva de alta intensidade. É pra galera jogar bola e aprender a jogar bola com noção, não é mesmo? Desenvolver conceitos táticos, técnicos, tudo com a batuta lá do Rivelino. Então é um programa bacana demais para você inscrever o seu filho, se ele tiver de 5 a 15 anos, esse Rivelino Soccer Camp, que é o segundo já, vai acontecer de 22 a 26 de janeiro, aqui em São Paulo, ali do lado do Shopping Morumbi, onde ficam as quadras do Riva, tá bom? Telefone, anota aí para você ligar lá e falar com eles lá, 5183-8007. Repita. 5183-8007. 8007. Se você é ruim de memória, como eu, você pode mandar para um e-mail é mais simples, às vezes guardado que telefone. Sim. atendimento@rivelino.com.br. Tá, lembrando que Rivelino é com dois L's, L's de louco. Louco de... Tá certo. Senhores, primeiro, de Lomênico Gá. Marcelo, quero agradecer a sua participação. Quero dar abraço, Marcelo, para alguém. Fique à vontade. Bom, foi um prazer estar aqui, sinceramente. Foi um presente de Natal. Que legal. Acompanho vocês já há 12 anos, né? Nossa. Queria agradecer aos meus padrinhos, né, da época da Petrobras, o Naufel e ao Cerveiro. Ao Lula. Renato Duque, não é? Ah, opa. Essa lista aí vai longe. Que timaço, hein, Zaza? Pois é, né? E o Scudeler também me indicou vocês. Scudeler. Né? Scudeler. Ah. Né? Ah. E. Bom, e aí vai, né? Um amo ela pra minha esposa. Ah, boa. Ah, isso é. De, qual o nome da esposa? Luciana Silva Alfredo. Luciana. Mas vai chegar mais tarde hoje que você vai sair com mota, né, Zaza? Hoje eu acho disso. Vai fazer o terceiro exame hoje, né? Vamos lá. Hoje é um espaguetinho no molho, hein? Hoje. Opa. É. As minhas duas filhas, né? A Gabriela, que faz aniversário no dia do aniversário do Palmeiras. Ó, oh, que a Nicole. Nicole, né? Nicole, nome da minha filha. Pois também. É, Dodô. Né? E o meu cunhado, que também ouve cunhado, vocês. Cunhado, né? Você vai mandar um abraço pro cunhado. Ele é muito legal. Cunhado, ele merece. Cunhado nem a gente. Como que ele chama, Zaza? É o Juliano. Juliano, boa. Juliano. Ele fica Juliano. Ciente das malandragens que você faz e não conta nada pra mulher? É. Fica, mãe. Porque às vezes a gente troca aqueles... É. Watts, né, meio assim, né? Ele fica totalmente... É legal, só né? Brincadeira, legal. Né? Tanto a mulher não fica sabendo de nada, né? Ele não bate... Dá com a língua nos dentes, né? Isso é legal. Ô, Dodô, oi. E eu quero mandar um abraço aqui pro pessoal da Diretoria São Paulo Sul, que tá nos ouvindo aí, o Bruno, o Paulo. Aí tem uma galera aqui, ó, a Dani Pimenta, Elbert, Léo, Carlos, Aline, Fabrícia, Rodrigo, Monalisa, Evandro, Fábio e Marcos. Mano? Tá todo mundo ouvindo a gente, se reuniu pra ouvir a gente e comeu um amendoim Santa Helena lá. Um abraço pra galera. E essa... Viu, Dodô? Oi. Só mais uma coisa, sim. Né? O pessoal da Economática, né? Meu chefe, o Felipe, que é palmeirense também, boa gente, né? Com certeza. A minha equipe lá, que são muitos, né? E é isso, cara. Tô muito feliz. Obrigado, Marcelo. Valeu, Marcelo. Valeu. Obrigado a todo mundo. Estádio 97 está chegando ao final. Obrigado a todo mundo pela audiência. Amanhã tem mais Estádio 97, sempre às 5h30 aí da tarde, tá bom? Estádio 97 tá indo embora. Em volta amanhã em nome de Clássico do Dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Quinta-feira é dia de cheddar McMelt e amanhã quarteirão por apenas R$8. Aproveite. Em nome de Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol, vai que você pode, beba com moderação. E amendoim Santa Helena, experimente as novas bandejas de amendoim Santa Helena. Amanhã tem mais, na sequência, valeu, mano! Valeu, Dudu, até mais, até amanhã. Até amanhã, valeu, abraço. Na sequência, o Night Session, a Juliana tá chegando, e aí o bicho pega depois do intervalo. Valeu, um abraço, tchau. Fala aí, primos, tudo bem? Daqui a pouco, o Primo Rico com o Thiago Nigro na Energia 97. 97 FM Radio Show. As tendências e notícias da música e eletrônica. Eu sou o José Constantino, tá começando mais um Radio Show aqui na Energia 97. Que buenas. 97 FM Radio Show. Segundas e terças, 11 da noite e às quartas, 10 da noite. A energia que te move no seu fim de noite. Energia 97. O verão chegou e a Áudio traz pra você dois dos maiores DJs da atualidade. Jonas Blue e Kunz em duas festas imperdíveis. 5 de janeiro, Jonas Blue ao vivo. E em 8 de fevereiro, Kunz ao vivo no pré-carnaval eletrônico da Áudio. E mais, line-up com os DJs Ronaldinho, Alex Joker, Adriano Pagani e Jimmy Soler. Kunz ao vivo. Jonas Blue e Kunz na Áudio. Informações e vendas tite360.com.br. Promoção exclusiva. Energia. O Partido da República convida você, mulher. Você, mulher brasileira, dona de casa, jovem estudante ou profissional de qualquer área que ama esse país. Participe da vida pública. Exerça o seu direito de cidadania, defendendo as suas convicções, aquilo que você acredita. O coração de uma mulher pulsa forte quando ela é chamada para a luta. Venha, filie-se ao PR. Peça sua música no nosso WhatsApp 943530150. Ei, você! Já experimentou a nova bandeja de amendoins da Santa Helena? Elas são irresistíveis. Todas são feitas com amendoins selecionados e embalados sem contato manual. Ou seja, ninguém toca no seu amendoim. As novas bandejas são muito práticas e deixam os amendoins fresquinhos e crocantes para você assistir os jogos do seu time, para o happy hour com a galera, para a festa de fim de ano, para o churrasco de final de semana. Nova linha Aperitivos. Da plantação para sua mão. Experimente. Um produto Santa Helena.

on you, I got excited. Tried to keep my composure, trying to hide it, but I didn't know. I didn't let go. Then it occurred to me, I'm trying to fight it. Just like a titan, learned to ride it, but I didn't know. You're supposed to let it go. Like a gust of wind, you hit me up sometimes. Like a gust of wind, you push me back every once in a while. Let us go, and you remind me there's one I'm there. Who was your man? The air I need to power myself. Sometimes, yeah. Sometimes, yeah. Once in a while.